Numa toca no chão vivia um hobbit. Não uma toca desagradável, suja e úmida, cheia de restos de minhocas e com cheiro de lodo. Tampouco uma toca seca, vazia e arenosa, sem nada que sentar ou que comer. Essa era uma toca de um hobbit, e isso quer dizer conforto. A toca tinha uma porta perfeitamente redonda com uma escotilha, pintada de verde, com uma maçaneta brilhante de latão amarelo exatamente no centro. A porta se abria para o corredor em forma de tubo, como um túnel. Um túnel muito confortável, sem fumaça, com paredes revestidas e com chão ladrilhado e atapetado, com cadeiras de madeira polida e montes de cabides para chapéus e casacos. O hobbit gostava de visitas. O túnel descrevia um caminho cheio de curvas, afundando bastante, mas não linha reta no flanco da colina. A colina, como todas as pessoas no raio de muitas milhas a chamavam. E muitas portinhas redondas se abriam ao longo dela, de um lado e do outro. Nada de escadas para o hobbit. Quartos, banheiros, adegas, despensas, muitas delas, guarda-roupas, ele tinha salas inteiras destinadas a roupas. Cozinhas, salas de jantar, tudo ficava no mesmo andar. E, na verdade, no mesmo corredor. Os melhores cômodos ficavam todos do lado esquerdo, de quem entra, pois eram os únicos que tinham janelas, janelas redondas e fundas, que davam para o jardim e para as campinas além, que desciam até o rio. Esse hobbit era um hobbit muito abastado, e seu nome era Bolseiro. Olá a todos que estão do outro lado, estamos começando mais um Vira-Página. Hoje comigo aqui temos na mesa o Vini, comendo a bananinha. Oi, eu sou o Vini. Por que que ele sempre faz isso? Não sei, não sei. Meu Deus do céu. O jeitinho todo especial dele. Eu gosto de banana. Eu podia fazer uma piada muito politicamente incorreta Vai lá, prof, que todos os alunos vão ficar sabendo dessa piada aí. Não, não, não, não vou fazer. Depois o Edson não edita e eu me Não, ferro, hein? Né, né? tranquilo, tranquilo. Hoje temos uma convidada aqui, a Thay. Olá. E co-apresentando comigo, a Karina. Olá, gente. Eu não estou comendo. Eu acho que é importante falar isso. Enfim. A única da mesa que eu acho que não tem comida em volta dela. Não, eu sou uma pessoa elegante. A bacia de pipoca já tá lá no sofá. Ah, tá. Enfim. E o tema de hoje, voltando aos temas de livros únicos, vamos falar sobre o único livro bom do Tolkien. Quê? Não, não, tá, desculpa, desculpa. Vamos Vá falar come... sobre o vai começar a primeiro treta. livro. Não, tá bom. Vamos falar sobre o primeiro livro do Tolkien, o que pode vir ou não a se tornar uma série sobre o autor. E hoje vamos falar do livro, pelo menos, mais palatável, mais simples, o infanto juvenil do Tolkien, que é O Hobbit. Logo depois dos reclames do Plim Plim. Toca a vinheta! Tudo o que Bilbo, sem suspeitar de nada, viu naquela manhã foi um velho com um cajado. Usava um chapéu azul, alto e pontudo, uma capa cinzenta comprida, um cachecol prateado sobre o qual sua longa barba branca caía até abaixo da cintura,

Eu acho que é. Eu acho que é. Eu não tô muito por dentro dessas... Ninguém entende nada de geografia nesse grupo aqui? Não. Sou de exatas. Enfim. Eu até entendo, mas eu prefiro não me estender. Ok. Apesar de ter nascido na África, no continente africano, aos 3 anos de idade ele mudou para a Inglaterra com a mãe e os irmãos. O pai dele trabalhava pro governo. O plano dele era se mudar depois com a família, resolveu toda a parte do emprego dele e tal, só que ele acabou morrendo devido à febre reumática. A mãe, não sei porquê, porque a Wikipédia não fala, a família anglicana, mas ela acabou se convertendo ao catolicismo. Traidora, traidora! E graças a essa conversão, ela teve uma desavença muito grande com a família dela. Na época, eles passavam por muitas dificuldades financeiras e a família meio que cortou a mesada que dava para a mãe do Tolkien. Lembrando que a mãe estava criando ele e o irmão mais novo, né? São dois, né? São dois irmãos. É. A mãe... Daí a mãe morre. Morre, porque em outros países não existe o sistema de saúde. Desculpa, só por um muito momento. Diferente daqui da nossa gloriosa Ursal, por favor, sobe o tema da Wind da Ursal, por favor. Desculpa, só por um momento. Quando a Karina falou morreu, eu achei que ia mandar um explodiu. Explodiu, não. E a gente continua aí com né? Estamos a 0 podcasts sem fazer referências ao Decreptus, o nosso recorde é 0 podcasts. Mas a gente pode fazer referência. Ai não, por não, favor. Não. Mais uma vez eu vou ter que... Por favor. Voltando. Jesus amado. Voltando ao assunto, né? O Tolkien, ele vê essa morte da mãe, graças a desavença religiosa com a família, como um ato de sacrifício, um ato de fé, e acaba também convertendo, né, virando católico. Nossa, peraí. Tá certo, não, tá certo. É que ele tem um irmão Hillary. Eu falei assim, mas peraí. Tem um irmão chamado Hitler? Nossa. Ele e o irmão, né, acabam... Um orfanato. Eles vão pra um orfanato. Como é que é o nome daquele? Uma instituição. Não é tipo um moço. Uma instituição religiosa, né? Instituição religiosa, sim. Para meninos. Mas eu acho que o orfanato, naquela época, ir pra lá... É um colégio, não é tipo um colégio interno? Que chama? Eu não sei, porque... enfim, algo organizado por padres. É, porque o meu avô, por exemplo, quando ele era pequeno, ele morou e estudou num colégio interno pra meninada. Ele acabou crescendo e virou padre. Ok, mas o Tolkien não vira padre. E a diferença é que ele foi porque ele era órfão, não foi porque ele foi estudar lá. Exatamente, Ele não tinha alguém financiando ele. Foi porque ele não tinha onde ficar, não tinha quem... Exatamente. E nessa época ele pega apego a um padre jesuíta que estava na instituição, chamado Francis Xavier Morgan, que ele considera o segundo pai dele, né? Se for parar pra pensar, ele não deve ter lembranças do pai dele, que morreu quando ele tinha 3 anos de idade. Com 16 anos ele conhece a Edith, que iria se tornar a mulher dele. Eles começam a namorar escondido, porém o padre proíbe o relacionamento dos dois. A Edith era mais velha, se eu não me engano. Aí ele proíbe que os dois tenham algum relacionamento até que atingem os 21 anos. Até porque não é de Deus. Não é de Deus namorar tão cedo. Não pode pegar na mãozinha e ver o joelho da companheira antes do casamento. Exatamente. A polícia do maiôzão na praia pra medir com a reguinha dele. E vendo tanto que o cara já era bom de escrita, já era bom de lábia, quando ele completou 21 anos, no aniversário dele, ele escreveu uma carta pra Edith pedindo ela... Tá, peraí. Agora eu preciso dar a minha ideia de como foi essa carta, cara. Eu imaginei ele mandando uma carta pra mina, e aí ele descreveu a caralha toda do casamento, e a mina tava, tipo assim, na 15ª página dela. Puta que pariu, tá? Eu vou casar com esse filho da puta. Chega. Ela só mandou um bilhete pra ele, assim, tá bom, vai, vamos lá, foi. Mas o fato é que a Edith estava comprometida na época e o cara era tão, tão bom de escrita. Né, sabe como é o nome disso aí, Rogerinho? You shall not pass! É. Oh, ai, não. Para! Para! Meu Deus! Família, resumindo! A Edith pegava outro cara, não tinha WhatsApp pra mandar nudes na época. Tolkien enviou uma carta. Uma carta muito bem escrita dela. E ela resolveu casar com ele. Pronto. Ele ganhou dela do cansaço, cara. E tiveram, né? Tiveram quatro filhos dessa união. Quatro sendo filhos. Sendo um deles babaca pra cacete, né? O Michael, o Christopher, que todo mundo quer ver debaixo da terra. Por quê? Porque é o detentor dos direitos autorais, né? Exatamente. Mas eu não quero ver ele embaixo da terra. Nossa, eu quero muito. Eu quero ver ele queimando no inferno. Ah, não sei. Eu não desejo a morte de ninguém. Tira, tira isso da minha. Na verdade, eu não quero ver ele embaixo da terra. Eu quero ver ele sofrendo. Eu espero câncer só que ele terminal, tenha... passando dias vegetando. Ai, que horror! Parem! Ai, gente. Que eu era ruim até eu conhecer a Thay. Pois é, que gente ruim. Vini, você não tem direito. A primeira vez que eu entrei numa chamada com você, você já me xingou. Eu não tô lembrado disso, mas eu acho totalmente verossímil. O Vini sempre me xinga também. Eu não sei qual é que é a dele. Ai, ai, ai. Eu acho que ele xinga mulheres. Claro, peraí. Deixa acho eu ver. Ele é bem machista. Tirar todos os teus direitos de editar o arquivo, não vou deixar você falar o que você quer, ainda vou te chamar de velha junto com uma amiga tua. Porque eu sou uma babaca aqui. Não, olha, é brincadeira. Eu sou babaca, não sou uma pessoa ruim, tá? Vini, a melhor coisa eu aprendi ao longo dos meus quase... Olha aí, que ó, a melhor coisa... já tá se diminuindo. Que a melhor coisa que eu faço nessa vida é ignorar os comentários do Evandro. Entendeu? A segunda é botar arsênico com a comida dos outros. Também. A segunda é... Sabe? Tu acha que eu vou me estressar? Ele, coitadinho, tá se recuperando aí de uma cirurgia de troca de sexo. Mancando, né? Se vocês vissem ele antes da cirurgia, ele caminhava, dava 10 passos, parava no meio da Borges, chorando de dor. Eu não vou ficar... Você tá tirando vantagem de um inválido, é isso? É, por isso que eu não vou xingar ele, entendeu? E eu é que sou uma pessoa horrível. É, tá bem. Ele tá dando, mancando, chorando, e a tocando violino. Mas eu tô explicando. Vou ali dar um chute naquele inválido ali, porque não, afinal... Ele me chamou de velho. Não, exatamente por isso que eu tô dizendo que eu não vou discutir com ele. Ele tá meio inválido mesmo. Coitadinho. Kurt, pega o protetor solar ali pra mim. Mas Charles, ele está do outro lado da sala. Ah, então é porque eu sou um aleijado, não é mesmo? Esse quadrinho é ótimo. Muito bom. É, desculpe. Tá, vamos lá. O Tolkien, conhecido por ser um pai muito dedicado, inclusive alguns anos atrás saiu aquela compilação de cartas que ele mandava, inclusive na guerra, com o Papai Noel para os filhos. E alguma... Que é um livro sensacional. Para mim é um dos melhores. A vida dessas crianças livros. Devia ser um inferno, cara. Claro então, aqui é o Papai legal. Noel. Eu estou usando roupa tal, feita em tal lugar, com tal tecido, de não sei aonde, 5 anos depois. E então... Vini, vai se lascar. Não, mas tem cartas, inclusive, que ele escreveu na guerra, cara. Era não, tô, curtinho, assim, tô zoando. Na guerra. Ele era bem curtinho, era tipo, oi. Aí, gente, eu vou... Esse ano o Papai Noel não vai assim, passar a ruta. Eu tô contando, dá na cara do Vini. Ele perdeu as pernas. Era uma carta rapidinho. E aí, show? Interrogação. Desculpa, vai lá. Eu vou parar de avacalhar. Vai. Tá. Mas não só as cartas do Papai Noel, né? O Jules Derain é uma história criada para os filhos. Eu não li. Né? Eu li os dois, enfim. Mas eu acho que isso é bem legal, na verdade, falar do Tolkien. Porque ele tinha essa troca de cartas. Acontecia durante todo o ano, né? Ele enviava cartas como se fosse o Papai Noel enviando para as crianças respondiam, ele ajudava a fazer essa troca de cartas. Quando era o Urso Polar que escrevia, ele fazia letras maiores e mais grossinhas, assim. O livro é lindíssimo, assim. Ele, não sei se vocês já tiveram mas oportunidade ele ver fazia, a ele fazia mal escrito, assim, com a mão arrastada por cima, porque o Urso Polar é canhoto, né? E canhoto escreve arrastando a mão por cima da tinta. É uma piada ou... Não, os Urso Polar são canhotos. É verdade. Vocês já viram ursos polares escrevendo, por isso que... É? Eles matam bebê foca só com a mão escrevendo. Não, mas eu já vi um canhoto escrevendo e a gente se fode pra cacete, tá? Com a mão tudo cagada de tinta, é uma merda. Você é canhoto. Imagina um urso polar lá com a mão, tipo, a mão esquerda toda vermelha, porque ele teve que stripar o bicho que ele tava comendo com a mão esquerda. É uma merda. Tu entendeu que... Quem escrever o Tolkien, não o Urso Polar, né? Tu entendeu que é ficção, né? Meu nome é Vida, eu gosto de banana. Sei lá, né? Melão. Tá, continua. Eu vou usar uma casca de banana como marcador de página. Desculpa, cara, eu tô muito retardado. Eu vou botar aqui um pouquinho. Bilbo quase parou de respirar, enrijecendo-se também. Estava desesperado. Tinha de sair dali, daquela escuridão horrível, enquanto ainda lhe restavam forças. Tinha de lutar. Tinha de apunhalar a coisa maligna, apagar seus olhos, matá-la. Ela queria matá-lo. Não seria uma luta justa. Agora ele estava invisível. Gollum não tinha espada. Gollum não havia ameaçado matá-lo, nem havia tentado ainda. E estava arrasado, sozinho, perdido. Uma compreensão repentina, um misto de pena e horror, cresceu no coração de Bilbo. Um vislumbre de dias infindáveis e indistintos, sem luz ou esperança de melhora. Cheio de pedra dura, peixe frio, movimentos furtivos e sussurros. Todos esses pensamentos lhe passaram pela mente num lampejo. Estremeceu. Depois, de súbito, num outro lampejo, como se impelido por uma nova força e resolução, deu um salto. Voltando à história do o primeiro livro dele, O Hobbit, ele escreveu em 1928. Ele estava fazendo o exame dos alunos que iriam ingressar na universidade, e um dos alunos deixou uma página em branco, né? E, inclusive, isso ainda é usado muito em trabalho. A Karina, que é a professora, sabe que você mete uma página em branco no final para mostrar que o trabalho tem mais volume, mas na verdade é só uma página em branco. E ele ali... Desculpa, não te entendi. Aqui um dos alunos que mandou o currículo colocou uma página, deixou uma página em branco para trás. Ah, né? Sim. Isso é muito usado ainda, principalmente no ensino médio, que você entrega o seu trabalho com uma página, duas páginas em branco, para dar um volume, assim, para parecer que é um trabalho cheio, né? Você tá por dentro da sala de aula, você sabe como é que é. Ah, sim. Aí ele, olhando aquela página em branco, ele escreveu em um buraco do chão: no chão vivia um hobbit. O que é um hobbit, eu não sei, ele também não sabe na época, provavelmente. E depois de 2 anos... dele escrever isso, ele vai ter uma memória boa assim, na casa do Carvalho, ele começou a escrever O Hobbit, o livro mesmo, só que ele abandonou pela metade. Ele acabou emprestando esse manuscrito para uma reverenda madre, amiga dele, que, né, eu acho que estava se recuperando de uma doença, para ela ler, para passar o tempo, e caiu, esse manuscrito acabou chegando nas mãos da Susan Degnall, que trabalhava para a editora Allen e Unwin, que hoje, que na verdade hoje não, né, em 1990 foi comprada pela HarperCollins. Ela ficou, assim, embasbacada com o material, ficou na cabeça do Tolkien para ele finalizar o bendito livro. E o livro, que foi iniciado em 1928, foi lançado pela primeira vez em 1937. Eu acho que ele não foi lançado depois do Senhor dos Anéis. Eu tenho a impressão que ele escreveu antes. Deixa eu conferir aqui. Mas ele lançou o Senhor dos Anéis antes, eu acho, e depois Hobbit. Eu não tenho certeza absoluta, eu teria que olhar também. Mas eu tenho quase certeza. Quer dizer, não vou dizer que eu tenho quase certeza. Eu acho que não, hein? Pois. A primeira publicação, 1954. Do Hobbit? Do Senhor dos Anéis. O Hobbit foi em 1937. Ah, tá. Verdade. Eu achei que... Não sei porquê. Sim, até porque, assim, ele... Né, o Tolkien mesmo dizia que muitas das coisas que ele desenvolveu no Senhor dos Anéis, ele desenvolveu na escrita do Hobbit. É, verdade. Não, eu não sei por que me veio isso na mente. E vamos deixar isso para o podcast do Senhor dos Anéis e chupiando um pouquinho o Anel dos Nibelungos, né? Ou talvez, não sei se no Brasil, de repente, né? Eu não sei, eu tinha isso em mente, não sei porquê. Mas enfim. É, acontece muito isso. O livro de maior sucesso sai antes em outros países. É, às vezes sim. Puxarem. É. É, porque sim. Filme veio o Senhor dos Anéis antes, né? Mas. É, sei lá. Muito tempo antes, né? O filme é de 2001. Sim, muito tempo antes, né? Nossa, 2001, eu lembro a primeira vez que eu vi uma revista Herói ainda, a revista não existe mais, e era a morte da revista Herói, 2000, eu comprei uma edição, em 2001 na verdade, comprei de 2001, que era a edição especial do Dragon Ball, então eu nunca tinha comprado isso na vida, e tinha lá assim um boneco, dois bonecos, né? Do Frodo e um do Gandalf, mostrando assim, e saem os bonecos do filme do Senhor dos Anéis. Aí eu achei os bonecos legais, mas não fazia ideia do que era o Senhor dos Anéis, assim, sabe? Sim. E no final, acho que foi no final do ano que saiu, foi em 2001, o Senhor, o primeiro filme? Parece que sim. Acredito que sim. Ah, é, se eu não me engano, foi. É, foi mesmo. Eu lembro que eu tava na quinta série. Aí que eu fui entender o que era. Ai, que depressão. Tu tava na quinta série em 2001? Tinha 11 anos de idade. Ok. Não quero falar sobre isso. Não vou nem falar quantos eu tinha. Ah, tu deve ser mais jovem ainda, meu Deus do céu. Já tinha 7. Eu já tinha saído da classe especial, eu tava na turminha pra pessoas com... O Bibi já tinha sido promovido de turma por parar de comer. Ok. Os filmes saíram de 2001 a 2003. Cortou. O 2000 a? Os filmes saíram de 2001 a 2003. Quando voltou a si, viu ao seu redor a costumeira luz cinzenta e fraca do dia da floresta. A aranha jazia morta ao seu lado e a lâmina da espada estava manchada de negro. De alguma forma, ter matado a aranha gigante, sozinho na escuridão, sem a ajuda do mago ou dos anões ou de qualquer outra pessoa, fez uma grande diferença para o senhor bolseiro. Sentiu-se uma nova pessoa, muito mais feroz e corajosa, a despeito do estômago vazio, enquanto limpava a espada na grama e a colocava de volta na bainha. Vou dar-lhe um nome, disse a ela o hobbit. Vou chamá-la Ferroad. Deu aquela parada agora. Nada, acabou, gente. Esse episódio é só biografia do Fala um pouquinho do livro. Do livro? Tá, vou falar. Como então. Ele começa? Eu fico meio tensa quando eu falo do Hobbit, porque é o livro que eu mais gosto, né? Disparado. Eu amo O Senhor dos Anéis, na verdade, mas pra mim o Hobbit, ele é mais interessante, assim, para conhecer a obra do Tolkien, né? Ele, na verdade, ele não é o primeiro livro do Tolkien. Ele é o primeiro livro de grande sucesso. Ele publicou um outro livro antes, eu acho que em parceria com outro autor, se eu não me engano. E daí, depois, que em 37, ele publicou O Hobbit. E O Hobbit, ele vai tratar do quê? Pra quem não leu, né? Vou falar assim rapidamente, né? O Bilbo Bolseiro, que é um hobbit que vive num local que se chama o Condado. E os hobbits, eles são... pessoinhas? Olha, ótimo, né? São mini-anões. São anões. Seres que têm em torno de um metro, né? Pelo que descreve ali no livro. E eles normalmente têm uma vida pacata, eles vivem dentro de tocas, essas tocas são aconchegantes. E o Bilbo, ele costuma fazer assim, ele tem diversas refeições num dia, né? E... Oi? Ai, quem é que tá... Putz, não mutei. Representado pelos... É, não, eu fiquei até nervosa com esse... Não, desculpa, eu achei que eu tinha mutado. Vocês lembram, até perdi o fio da meada, mas vocês lembram, não, vocês não devem lembrar disso, é o café da propaganda manhã, o da Cepacol, vocês lembram da propaganda da Cepacol? Não. Será que era Cepacol? Eu lembro do cara do caixão lá. Que era exatamente isso, um cara fazia assim, ó, e daí vinha um carinha e dizia, o bichinho do tome Cepacol, vocês nunca viram isso? Isso deve ser anos 80 total. Ok. Eu ia dizer. É. Desculpa. Tá. Mas, não, ok. Beleza. Agora me perdi. Tá, então, o Bilbo, ele. Ele vivia então na vidinha dele? Ele tava. Enfim, tendo a vida dele, fumando o cachimbinho dele e tal. Erva de hobbit. Eis que chega um mago. O Gandalf, né? Um velho chapado, né? Maltrapilho. Enfim. Ai, não fale assim. Eu amo o Gandalf. Ninguém tá falando mal dele, a gente só tá... Não, velho chapado. Maltrapilho chapado é falar bem. Mas é tudo velho. Esse é meu objetivo de vida. Hã? Esse é meu objetivo de vida. Tô falando assim, é logo ali. É, exatamente. Então... Bom, daí... Chega o Gandalf, um belo dia, início da manhã, né? Tanto que tem aquela cena bem famosinha deles falando bom dia um pro outro, enfim, que depois eu até quero ler a parte. Convidando, então, ele tá à procura de alguém para uma grande aventura. E o Bilbo, inicialmente, não quer saber de aventura nenhuma, né? Até porque hobbits... não gostam de aventuras, eles não gostam de imprevistos e surpresas, eles gostam de viver a vida, né? É, os hobbits que gostam de aventura que são os Tuck, a família. Exatamente. A família dos Tuck são mal vistos na sociedade dos hobbits. É, e o Bilbo é um bolseiro, né? Apesar dele ter... A mãe dele é uma Tuck. É isso, a mãe dele. Direto do Ratouro Tuck. Exatamente. Só como que... é que alguém lembra o nome da... Desculpa, eu ia perguntar um negócio totalmente fora do assunto. Perdão. Gente, alguém dê Ritalina pro... Não, eu ia perguntar o nome da mãe Vini, do Frodo. Vini, pelo amor de Deus. Lembra. De quem? Da mãe do Frodo. A mãe do Frodo é a... Putz. Ela é ela que é irmã do Bilbo ou é o pai do Frodo? Acho que é ela, né? Eu ela. Acho que é ela. É ela. Deixa... Ah, vou botar aqui. Mãe do Frodo. Dona Frodo. Agora. Ela é uma Brandebook. Peraí. Não, ela é uma bolseiro. Ai, não sei. Perdão. Não faz diferença. É, mas é... Na verdade faz, porque se ela é bolseiro, o Frodo não então tem é sangue é o pai. Ah. Pois é. O Frodo, na verdade, ele tem sangue. Ele é aparentado Bilbo apenas pelo lado do pai do Bilbo. É, peraí. O pai também era meio que mal visto, porque os hobbits não gostam de água e o pai dele morreu afogado quando tava num barco. Se vocês querem saber um pouco mais sobre os hobbits, vocês liam ali o primeiro capítulo do Senhor dos Anéis, tentem não dormir. Ah, suas caetas. Ah, é verdade. Como os hobbits são criaturinhas detestáveis. Super me identifiquei, acho que gosto mais dos hobbits agora. Eu não acho os hobbits detestáveis, mas nossa, enfim. Sei lá. Eu gosto muito deles, na verdade. Se você já leu A Estilha de Cristal, você vai ver como halflings ou hobbits Que na verdade eles usavam Halflings, é a expressão que se usa no RPG, porque eles não têm direito autoral para usar Hobbit, né? Mas Halfling é um apelido que os Hobbits têm. E Halflings, no geral, são criaturinhas detestáveis mesmo. Aí chega o Gandalf. Tá, mas daí chegou o Gandalf, então, ou o Gandalf, enfim, tanto faz. Falando da história lá da aventura, o Bilbo não quer inicialmente. Mas, eis que no dia seguinte, o Bilbo acaba recebendo 13 anões na sua casa, né? E esses anões que são mineiros, né? Sabe que uma coisa que eu fiquei pensando até, né? Mineradores. Mineiros, mineradores, dá no mesmo. Aqui nós é tudo mineirinho, uai. É que vocês chamam mineiros quem vive em Minas, né? Mas não, é a mesma coisa. Não sabia? Não sabia, Vini? Quando eu não tô trabalhando de médico, eu tô na mina de carvão. Minerador. Não, do jeito que tu fala, parece que eu sou um imbecil e eu não sei que mineiro é o cara que trabalha na mina também. Eu sei, Vini. Como é que fica engraçado? Ele, tipo, ele recebeu 13 mineiros na. Tá, 13 mineiros. Anões mineradores. Ok. Chega um anão com a camiseta do Cruzeiro na casa do Rock, tem um outro com a camiseta do Atlético. Ah, Ronaldinho Gaúcho. Isso é. Uma travessa de pão de queijo. Isso, tá, então edita isso. Pão de queijo das montanhas de Guerra. Ai, que saco. Tá bom. Então edita isso, lá tô eu falando a mesma coisa de novo. Então ele recebe 13 anões que são mineradores. E eu acabo me lembrando do. É ridículo o que eu vou falar agora, mas eu me lembro da Branca de Neve e os Sete Anões, que também, né? Acho que é um. A primeira vez que eu li também veio na cabeça. Vocês não sabem que a origem dele ter tirado tantos anões assim vem da mitologia nórdica, porque essa coisa dos sete anões vem de contos nórdicos, isso aí. Sim, sim. Tanto que a Branca de Neve e os Sete Anões é. Basicamente é chupinhação dos irmãos Grimm dessas paradas aí, então. Branca de Neve e Sete Anões. Eu acho que um dos primeiros escritos desse conto é dos irmãos Grimm. Acho que é. Mas enfim. Eu já vou resumir agora. Então, a história é o seguinte. Manda aquele resumão do Vini. Não. Esses anões. Esses anões, eles querem voltar para a Montanha Solitária, que é uma montanha que foi invadida, tomada por um dragão. E esse dragão roubou lá o tesouro deles, está lá dormindo, que é como eu queria estar, dormindo em volta do dinheiro, né? No meio do dinheiro, enfim, tem dinheiro em volta dele. E daí eles têm que voltar para lá para pegar a grana, é isso. Vão contratar o Bilbo pra ser o ladrão. Como um ladrão, exatamente. O Gandalf chega na pegadinha do malandro. Né? Tá aqui o ladrão que eu falei pra vocês. O Bilbo ladrão, ele é ladrão, todo mundo ladrão. Fudeu. É bom lembrar que ele fraqueja quando o Gandalf fala de aventura. Ele empolga, mas depois ele lembra que não é correto os hobbits saírem em aventuras. E marca um chá com o Gandalf. Não, volta amanhã pra comer um bolo, puxar aqui. E o Gandalf malandramente marca uma runa mágica na porta pra identificar pros anões. Exatamente. E o que é legal, na verdade, que eu acho que. Enfim, eu fiz esse resumo aí, né? Da história, mas. Que é o início da história, né? Bem dizer. Eles vão. Até a montanha, essa é a história. Eles têm que ir até lá, né? Mas o que é legal de ver é justamente a trajetória do Bilbo, né? Como a vida dele vai se transformando. Não é o destino, é a jornada. Né? É a jornada que é o mais importante, né? Então, por isso que o livro é interessante, porque, enfim, o objetivo é ir lá encontrar o tal do dragão e tentar retomar. Né? Não só ir lá encontrar o dragão, que vocês esqueceram de mencionar Thorin e Escudo de Carvalho. Sim, mas o objetivo é ir pra lá e recuperar o lar, né, dos anões. Mas o que é bacana de ver é o quê? tudo que eles encontram no meio do caminho, né? As aranhas gigantes, os elfos, os orcs, o... enfim, toda aquela as função. As diferentes raças. Oi? As diferentes raças. Exatamente, é. Exatamente. Quando eles saem, a primeira coisa que acontece na aventura são os trolls, né? Os cavalos somem e o Bilbo descobre que eles foram roubados por trolls para comer. Isso. E tem ali um pequeno embate do Bilbo, né? Tu não é ladrão, rouba lá os cavalos de volta, mano. Aí ele fica nas sombras ali, enrolando os trolls, porque o troll não pode ir com a luz do sol, eles viram pedras na luz do sol. E o Bilbo, só na lábia, ele consegue enrolar os trolls até o amanhecer, e os trolls viram pedra. E como é que é o nome dos trolls? O Guinho, Zezinho e Luizinho. Não, não é bem isso, mas é quase isso. Ele tem tipo uns nomes. Eles têm tipo uns nomes zoados, se não me engano. Que é tipo, era pros filhos deles se. Tipo, não sei se era pra eles se identificarem, uns negócios assim. Tem um nome, sim. Não lembro. Não é William, Tom e Bert. É Bill. É que é Tom, William, Bert, né? Que é Bill. O Tom e o. Bert. É. Que são os. Os trolls que gostam de banana. Porque são os trolls. Desculpa, né? Mas eles são guerreirinhos. Os trolls são meio guerreirinhos. Mas os trolls são meio guerreirinhos. Sim, é claro. É uma raça meio guerreirinha. É, o que eles têm de grande e perigoso, eles têm de guerreirinho, né, cara? Alguns trolls são até mais selvagens, eles falam. Sim, sim. Eu acho que o que é legal ver nessa primeira parte aí, que é essa cena dos trolls, é que até então ninguém acreditava no Bilbo, né? Assim, pelo menos o Thorin não, né? Não, todo mundo estava desconfiado. Né? Porque eles vão, enfim, seguindo todo esse caminho, e quando eles chegam lá... enfim, ao longo do caminho, na verdade, sempre eles estão não acreditando no potencial do Bilbo, e eles se livram dos trolls pela inteligência do próprio Bilbo, né? Que eu acho que isso é bem bacana, assim. Uhum. E a primeira vez que o Bilbo se vê numa situação de... Exatamente. Não, é que eu fico pensando... antes disso, eles não... Aqueles... seres lá na pedra, como é que eles chamam aquilo? Não sei se é antes ou depois. Enfim. Deve ser depois. Ah, eu não me lembro da ordem mais. Eu li várias vezes. Ah, não, é depois de Valfenda. É. Mas é que inicialmente, não sei se vocês lembram que o Bilbo ele sai despreparado, daí ele não tem lenço, daí ele não tem. Milhões de coisas. Ele não esquece do contrato. Mas os lenços ele consegue lá depois, né? Ah, isso, mas é que eu. Assim, porque ele sai sem chapéuzinho, ele sai sem coisa. Sim. Né? E daí tem. Isso fala assim bastante no livro, daí eles ficam assim, meio que se arriando, né? Uhum. E... É um tanto de coisa que é desnecessário, principalmente com uma viagem a longa distância só atrapalha. É. E daí, então, obviamente, na hora eles devem pensar, esse cara aí não vai... é qualquer coisa menos ladrão. Enfim. Depois disso, a gente tem o quê? Depois Valfenda, dessa né? cena? Depois disso, eles vão pra Valfenda. Valfenda, né? Eles vão pra Valfenda. Eles escondem a carta lá do que só pode ser vista na lua, do não sei das quantas. As runas, né? Da lua. Eles fazem a leitura do mapa, né? E daí é ali que eles descobrem qual é o dia exato, o período exato que eles vão conseguir entrar por aquela passagem secreta na montanha. E daí, depois daquilo, o elfo lá tenta convencer eles a não ir, lembra? E daí eles fogem. E vão... Daí sim que eles vão pra aquela montanha lá louca que tem as pedras brigando. Eles vão atravessar as montanhas sombrias. Isso, exatamente. E uma hora eles param pra buscar refúgio. E o tá lugar chovendo eles... muito e tal. Sim, e o lugar que eles buscam refúgio é a entrada de um covil de orcs, que os orcs vivem dentro dessa montanha. Exatamente. Mas uma coisa legal que acontece antes ali, quando eles encontram os trolls, lembra que eles... Isso. Lembra que eles... cada um encontra lá uma espada, uma coisa e tal? São duas, né? Duas espadas. Isso. Que fica uma com o Gandalf e outra com o... Com o Thorin. E o Bilbo com, com uma também. Ele acha uma faquinha. Lá, é, uma faquinha. Uma faca de caça, é, uma coisa assim. Exatamente. Que é a ferroada, né? Depois. Pra ele é uma espada. Uma pra espada. Ele é uma espada, porque ele é pico roxinho. É. No porte de que seria uma... Aquela espada romana, aquela espada curta. Exatamente. Esse fato é menor, hein? É. É uma faca de limpar caça, era um negócio minúsculo. É um machete. Mas ele é pequenininho. Ele... Não, sim, mas pra pessoas normais é um negócio minúsculo. Ah, sim, com certeza. Sim, o anão fala pra ele, ah, isso aí é um abridor de cartas. Uhum, exatamente. Um abridor de cartas que brilha quando tem orcs perto. Isso que é o legal. É exatamente. Porque foi feito pelos elfos. Uhum. É magia élfica. Onde é que esses elfos estão lendo carta, né? Porque... Mas acho bem legal isso daí, porque... É a origem da ferroada, né? Não, e não só isso, sim, porque ele não é um ser que vai usar arma. O Hobbit, né, como a gente estava falando, ele não vai se envolver em aventura e ele não vai ter nenhum tipo de embate, assim, né? Pelo contrário, eles ficam na deles. Então, ele ter uma espada entre aspas, né? Porque não é uma espada realmente, né? É algo que é bem diferente, né? Eles não se envolvem em brigas nem nada, enfim. É, nisso, eles caem no covil dos orcs. Grão Orc. É do Grão Orc, exato. Vai uma galera de um lado para um lado, vai uma galera pro outro. O Gandalf tá com eles nesse momento? Ou ele foi comprar ainda cigarro? Não. O não, Gandalf deu migué, né? Ele vazou de cigarro, fininho. É. Ele aparece depois, na verdade. Sim. No meio da confusão, como o Bilbo é muito pequeno, ele se esconde fácil e se dispersa da galera. Ele vai pra outro rumo. Cai, né? Ele cai num buraco. Onde ele vê uma criatura asquerosa se alimentando de um bebê orc. Nem me fala. No livro ele não tá se alimentando, só no filme. Só no filme? É verdade. É. No livro ele não tá mesmo. Só menciona então, né? Não, no livro ele mais pra frente, quando aparece o Gollum a primeira vez, aí aparecem tipo nos pensamentos do Gollum, ou o Gollum comentando. Ele tava cantando uma musiquinha lá na pedrinha dele, lá no meio do lago. Ah, verdade. Falando sobre o orc, o filhote de orc que ele tinha pegado. Isso. Peraí, ele tá comendo um bebê goblin no filme, é isso? É tipo isso. Não, ele só tá comendo goblin, eu acho, né? Só que lá... É, não, ele só é pequeno, mas não é um bebê, porque eu acho que ninguém não tem bebê ali. É tudo igual no filme. Nasce da terra. Exato, já sai daquele tamanho andando. E a descrição do Gollum, se você parar pra pensar, é bem diferente da descrição do que a gente tem no Senhor dos Anéis. Tu acha? É um bicho mais escuro, mais pegajoso, mas... Ele é bom. Aqui, basicamente, essa gravura antiga aqui, basicamente, é o Meirelles, olha ali, ó, cara. Sim. Então, pra mim, o Gollum, a imagem mais perfeita pra mim é essa aqui, que é do Frazetta, do Frank Frazetta, que foi o mesmo cara que criou o visual original do Conan. E a imagem tá indo, tá fazendo a hoje, que é mais de 2 mega. Né? Que é esse bichinho aí, inclusive saindo da ilhazinha dele, ó, no meio do lago, com um barquinho minúsculo. Saindo do barquinho, né? Uhum. Quando eu li, a visão que eu tive do Goblin foi, do Gollum foi desse jeito, assim. Ele era mais deformado, menos humano. Tem a imagem do... Tem a versão da animação também, né? Sim, animação do Senhor dos Anéis. Ali ele tá muito que bom, ele era mano. Assim. Sim, parecendo um anfíbio. É. Eu já não acho parecido com esse anfíbio aí, não. Isso aí pra mim é o Littlefoot do... É. É. Ah, é. Nossa, parece o Littlefoot mesmo. Littlefoot é o dinossauro, é o patassauro lá, cara. Bichinho. Que desenho chato pra cacete. Que ninguém nunca morre. Morre, fica nervoso achando que os bichos vão morrer, mas ninguém nunca morre com a porra. Nossa, cansei de assistir isso na minha vida. Em Busca do Vale Encantado. Eu torcia muito pro Vulcão, cara. Nunca ganhava. Busca do Vale Encantado. 1, 2, 3, 4, 5. E aí ocorrem as charadas. Antes do Gollum chegar no Bilbo, o Bilbo acha um anel. O Gollum tava procurando o anel, não tava? Não lembro agora. Não, ele tava de boinhas lá na ilhazinha dele. Ele perdeu quando ele foi pegar o filhote lá, é o que dá a entender. Uhum. Que ele perdeu na briga com o filhote. Mas ele não tava procurando na hora, ele procura depois, quando ele quer chegar de fininho no Hobbit. Agora eu lembrei daquela expressão do vai, filhão! Aí, o cara jogando a criança pra brigar com o Gollum, tá ligado? Ele perde o anel, fica boladíssimo. Mas o... Caralho. Oi? Sacanagem. Era um meme lá, cara, o videozinho do vai, filhão. Mas então ele perde o anel basicamente quando ele vai brigar com o Goblinzinho, sei lá o que. Gente, eu não me lembro disso. Eu também não lembro. Eu sei que o Bilbo ele bota a mão no anel. Ouvindo vocês. Sem segundas intenções, antes do encontro com o Gollum. Quer ver? Deixa eu achar a parte. Eu tô no Groundwork aqui no livro. É engraçado. Ele encontra. O Bilbo acha alguma coisa brilhando no chão e ele vê o anel e pega. Bom. Aí depois ele acha o. Ele chega até o. Onde tá o Gollum. Uhum. E. Peraí que eu tô tentando achar onde ele fala. Acho que ele conta então pro. Melhor, eu acho que ele tá pensando. Que aparece os pensamentos dele, tipo. Ah, tô ficando com fome, ou não tô com fome, tô curioso, blá blá blá, eu não lembro. Falar. E acho que ele pensa. Tentando achar, acho que eu não vou achar, óbvio. Não, ele tenta avançar no Bilbo. O Bilbo repele ele com a ferroada. E com a ferroada foi feita pelos elfos, ele é afetado pela ferroada também. E ele sugere a competição de charadas. Caso o Gollum ganhasse, o Bilbo morreria. Se o Bilbo ganhasse, o Gollum mostraria para ele a saída das cavernas. É, mas eu não me lembro dessa parte aí de bicho nenhum. Também não. Eu tava com o livro aqui, mas não vou conseguir procurar. Mas acontecem as charadas. Quem disse que é a parte favorita aí, a parte das charadas? Eu gosto muito dessa parte. Não, não sei se é a favorita, mas eu acho bem legal, porque mostra assim, a inteligência do Bilbo aí nessa hora. E, na verdade, a parte que eu mais gosto é nesse capítulo, mas é um pouquinho depois das charadas. Eu vou deixar vocês falarem dessa parte aí. O Bilbo, eles ficam ali pau a pau. Até que o Bilbo se vê encurralado, enfia a mão no bolso, assim, em nervosismo, com o chi, e ele encosta no anel, sem segundas interpretações. E ele trapaceia, ele fala, a próxima charada que ele fala é: o que que eu tenho no meu. Ah, sim. E o Gollum pede três chances. O Bilbo dá as três chances, ele erra. Como o Gollum errou, perdeu, ele tem que transportar o Bilbo em segurança. Só que o Gollum fica furioso. Muito furioso. E parte pra cima do Bilbo. E o Bilbo enfia o dedo no anel. e fica invisível. É, na verdade, ele sai correndo, né? Ele sai correndo, não lembro agora. Daí é dedo no anel e gritaria, né? Porque... É que eu acho... Acho que o dedo no anel é só no filme, né? Não, não. No livro também ele coloca pra poder fugir. É, exatamente. Só que eu acho que inicialmente eu acho que ele nem se dava conta, sabe? Que ficava invisível. Sim. Né? E daí depois sim. Tanto que... Escutou o Gollum chorando, gritando de raiva ao longe. É. Acusando ele de ladrão, de ter roubado o precioso. Exatamente. E eu acho que tem uma parte, assim, que eu acho lindíssima, que é aquele momento em que o Bilbo resolve não matar o Gollum, né? Inclusive, no meu livro aqui, eu tenho a marcação. Porque, assim, nós vamos falar dos filmes depois, né? Mas, mesmo assim, eu tenho... essa cena no filme, eu ficava... Quando eu fui ver o filme, eu tava muito ansiosa com essa cena, porque pra mim é uma das partes mais bonitas do livro, que é quando o Bilbo realmente resolve não matar o Gollum, e essa decisão é uma das... porque ele olha pro Gollum e daí ele começa a pensar, podia matar esse bicho, mas eu tenho pena dele, sabe? É, só que isso é uma das decisões mais importantes de toda a história, né? Que ferrou tudo pra frente. Porque tem, né, no Senhor dos Anéis, um momento que o Frodo diz, pena que o Bilbo não matou o Gollum quando teve oportunidade, né? E uma das falas do Gandalf, que é uma fala bem bonita, é justamente isso, essa, né, dizendo que a pena do Bilbo, a piedade, enfim, talvez tenha decidido o destino de muitos, né? E essa cena aqui que é a pra mim é uma das principais, enfim, da história inteira, né? E daí eu tava ansiosíssima pra ver como é que aquele ator ia, né, enfim, atuar nessa parte aqui, porque é uma parte que é silenciosa, né, tem falas, ele só está respirando e olhando pro Gollum, e eu gostei muito do que ele fez, assim, eu gosto muito do... Como é que é o nome do ator mesmo? É... Martin Freeman. Martin Freeman, né? Eu gostei muito da atuação dele, não sei se vocês gostam da atuação dele. Eu gosto. Como apesar Bilbo, de dizerem que ele é um legítimo pau no cu no set de filmagem. Tá, mas daí a gente não tem nada a ver com isso. Ah, desculpa, gente. Aqui, achei no livro. É, apenas algumas horas antes, Gollum usara pra... capturar um filhotinho de orc, como ele guinchara. Ainda lhe restaram um osso ou dois para coer, mas ele queria algo mais macio. Ai, onde é que tá isso? Ou seja, tem infanticídio no livro, sim. Tem, eu não me lembro. É, tá quando ele fala, depois que o Bilbo pergunta, acho que tá no bolso dele, que aí ele tá pensando. Ah, tá. Aí depois de um tempo ele fala, tipo, meu presente de aniversário. Aí ele fala, chegou pra mim no dia do aniversário, blá, blá, blá. E depois ele fala que ele se cansou de usar dentro das cavernas. E ele usava em raras ocasiões quando estava com muita fome e queria comer orc. Que aí ele ia procurar algum desgarrado andando sozinho. Ah, tá. Beleza. Sabe que passou batido isso por mim. Eu também não lembro. Eu escutei o audiobook recentemente. Também passou batido. Não, e eu leio o livro todos os anos. Todo ano, assim, pelo início do ano, eu releio o Hobbit, tu vê. A louca, né? Ah, mas é que não tem como lembrar de tudo também. E a gente depois começa a se confundir com o filme, né? Assim, quando... Ah, mentira, ele não tinha perguntado o que tinha no bolso dele ainda. É, eles estavam no meio das charadas e como o Bilbo tava acertando, ele começou a ir pros cantinhos. Tentar, tipo, ficava sumindo e tal. Uhum. Aí, depois de um tempo, ele fala que tá procurando lá e tal. Aí ele pergunta o que que ele tá procurando. Aí ele fala que é o presente de aniversário. Aí o Bilbo pergunta o que que é. Aí ele fala que isso não era da conta dele, que ele não tinha que perguntar. E aí ele pergunta o que eu tenho no bolso. Ah, ok. Aí eu falei, eu sabia que tinha isso do filhotinho de orc, não tô louco. Pois louca. É, guri. Isso me passou batido. Ah, como eu fui gaúcha agora. Pois é, guria. Tinha muito gaúcho a falar. Mas enfim. Gente, eu tô preocupado, eu acho que o Vini morreu. Tá vivo. Menino Vini tá. Vini guerreiro. Menino Vini não existe, tá vindo. Morre não, Vini, morre não! Não, ele simplesmente não fala sobre o livro. Percebo. Eu mandei um joia aqui. Essa parte das charadas, eu curto a poesia das charadas mesmo, as rimas e tudo mais. O resto eu meio que não lembro direito. Aliás, essa ideia da poesia presente no livro inteiro, né? Até uma coisa que o Edson fala, que ele detesta as músicas, né, que tem no filme, mas é super fiel ao livro, né? Porque no filme, no livro, no audiobook. É, porque no livro eles realmente, né? Os anões cantam bastante quando estão lá na casa do Bilbo, né? No filme até que tem pouco. Eu também acho que no filme tem pouco, porque no livro tem muito mais. A galera canta em Boa Fenda, a galera canta na floresta, a galera canta em tudo quanto é canto no livro. Lembrando que isso foi um livro para crianças, né? Mas que desespero, imagina. Um infanticídio, né? Acontece. É. Aí, ó, passou batido, a Karina leu várias vezes, nem percebeu. Li várias vezes, por exemplo. A infância na época, né, era diferente. Até fiquei nervosa. Né? Enfim. Fiquei bem nervosa. Aí, na hora que o pai ia pro filho. Bola, usou um anel pra matar um bebê orc. Aí o filho falava, vem cá, eu tô jovinho, né? É porque na época a coisa era feia, né? Tinha vacina, coisa era triste. Enfim. Mas então, depois disso daí, que eles vão. Os orcs encontram eles, né? Isso daí tem no livro e tem no filme. Rola todo uma luta lá com os orcs, ou não? Sim. O Gandalf chega no apavor. Goblins, não são orcs. No livro é mais rápido, né? É, no livro é bem mais rápido. É porque no livro eles não tinham que fazer três filmes naquela porra. É, e daí as buscam eles e levam eles até um lugar mais afastado. Não, peraí, as águias buscam depois. Eles saem correndo, eles saem da. Eles saem correndo da caverna, aí o Bilbo aparece. Não, eu já tô na rua. Ah, então, mas quando eles saem, depois que eles saem das cavernas... Sim, que tem os orgs lá que acabam perseguindo eles. Isso aí, que eles são seguidos pelos lobos gigantes, eles sobem nas árvores pra se esconder dos lobos, e daí depois as águias sobem. Pega fogo. Gente, eu já pulei. Que é uma parte genial, porque tá todo mundo em cima das árvores... Taca fogo, Gandalf! E o Gandalf falou, você é louco, bruxão, tá cheio de madeira aqui, seco! Você quer assar, filha da mãe? Aí taca fogo, começa a pegar fogo, um fogo desgramado, chamusca o pelo dos lobos. Os caras falam, beleza, expulsamos os caras e agora vamos todo mundo morrer assadinho aqui. As águias chegam, resgatam eles. E as águias falam nos livros. Sim. Obrigada por essa parte, porque é a minha tristeza. É o desapego que eles têm com as águias no... A tristeza, o desleixo que eles têm no... Fizeram três fodendo o filme pra não dar voz pra porra das águias. Até as aranhas tiveram voz. Exato! É verdade. Mas, assim, tá todo mundo com a cópia do livro aí? Sim. Vocês viram a ilustração da águia? A ilustração colorida, bonita? Sim. Aí tá o Bilbo atrás, muito queria estar morta no chão. Ele tá muito largadinho ali. Meu. Mas não interessa, as águias são foda, fizeram fodendo três filmes pra não dar voz pra essa desgraça. E essa é uma briga que eu tenho com o Luiz, né? Vou falar aqui mal do meu amigo, porque ele não tá aqui mesmo. Quando ele ouvir, o problema é dele, já foi, né? Porque ele não leu os livros, né? E ele sempre diz assim: ah, essa zaga, filha da puta, por que, que não levaram direto pra montanha, não sei o que, bababá. Como se as águias não tivessem vontade própria, vida própria, voz, né? Porque elas mandaram, eu não sou obrigada a nada. É, elas não... Isso que a Thay falou. Não tivesse boleto pra pagar, né? É. Mas é isso mesmo, que é o que a Thay falou, né? Simplesmente no filme, nos filmes tem esse desleixo, como se elas fossem manipuladas pelo mago, né? Porque a impressão que dá... Eu não sei porque que sempre tem aquela borboletinha, aquela coisinha, de repente aparece uma águia. Mariposa. Aquela mariposa, isso. Eu vi aquela mariposinha. É porque as águias, elas são, de certa forma, comandam todos os seres que voam, né? Sim, mas entende que... Minha impressão dá, uma das interpretações é como se ele chamasse através da mariposinha as águias, né? E não é isso que acontece no livro. Não. Não tem nada a ver. Na verdade, as águias estão por ali, vê que tem aquele incêndio e vão ali ajudar. Eu acho que eles mantiveram essa mariposinha porque tem no filme do Senhor dos Anéis, né? Acho que eles quiseram manter essa ligação. Que também não tem no livro, né? Que também é ridículo, águias... mas tipo... Que também não tem no livro. Hoje. As águias têm mais o que fazer, por isso que elas não levaram o Frodo pra Montanha da Perdição. E as águias estavam... Por que as águias estavam... Ah, elas estavam dando rolê por ali. Estavam tudo passando o saco. Muita coisa mudou são 50 anos. São. Do quê? De um pra outro? É, 50. Exatamente. Mas, enfim. Vamos correr com essa sinopse aí, porque... Sim, sim. Aí deixa eles no... Porque eu faço o resumo. E aí eles vão pra montanha do Bjorn lá. Vão pra casinha do Bjorn. Que é muito mais tranquilo. Ele chega, conversa. Tem aquele negócio dos anões chegaram de dois em dois com a música do Padre Marcelo. É que também rola o desleixo no... Porque eu acho esse personagem super bacana. Ele foi muito mal aproveitado. Ele a casinha foi muito de mal. Merda que deram pra ele no filme. Ele tem um salãozão não. Nórdico. Então, lá. Só que aí chega no filme que eles fizeram, deram uma estrebaria pra ele. Chopando no estábulo. No estábulo. É um estábulo mesmo, ele mora com as vacas? É. Claro! Com aquelas mamangavas gigantes. Sabe, ele não precisava nem ter os cachorrinhos que andam em duas patas, mas, poxa, podia fazer melhorzinho, né? É, eu também não gosto dessa cena no livro, eu acho que... Perdão, no filme. Acho que no livro é bem mais interessante. Tem todo aquele esquema deles chegarem de um em um, sim, dois em dois, porque dois, ele né? Não quer assustar e quer criar um clima de suspense pra que ele... Porque ele não liga pro que tá acontecendo, porque não é da raça dele, não é da... Não, né? Ele não se importa mais. Manda chamar todo mundo, né? Chega. Mas daí não tira tudo isso pra eles simplesmente chegarem correndo e invadindo. Achei meio... Correndo do dono da casa, o que é pior. É, exatamente. Achei bem bizarro isso. Muito mal aproveitado. Uhum. Aí o Bjorn tá na boa deles ali, da hospedagem. Fizeram isso pra quê? Pra fazer aquela bosta daquela correria com os hobbits nos tambor. Nos barril lá. Mas eu gosto dos barris. Eu gosto dos barris. Não, mas é porque eles fazem toda aquela luta com os orcs, todo aquele rolê. Ah, é verdade. Aquilo ali é desnecessário. Mas a cena do barril em si... Ah, não, ela é legal. Aquilo lá é legal. Eu só não gosto aquela luta é desnecessária mesmo. Também acho. O segundo filme é basicamente desnecessário, né? Eu acho o terceiro. Eu não gosto do terceiro filme. Se você aproveitar os 10 minutos do segundo filme, o primeiro e o terceiro contam a história de tudo. Mas o terceiro nem tá no livro. É. E tem a Batalha dos Cinco Exércitos. Mas a Batalha dos Cinco Exércitos é um o parágrafo... O primeiro filme já conta tudo, praticamente. É um o parágrafo... O segundo se aproveita 10 minutos. É. Já tinha acontecido tudo que tinha pra acontecer de legal, que é a jornada e tudo mais, acontece no primeiro. Uhum. Só no primeiro acontece as aranhas? As aranhas são os não, né? Não. O primeiro é até a águia. E daí depois, o segundo, que é quando eles vão pro alojamento, aí, pro pra casa do Bjorn. Isso acontece em 5 minutos, essa cena toda. Exatamente. Daí depois tem as moscas e as aranhas e os barris. E aí é só guerra com orc. Daí o segundo filme já termina com o Smaug morrendo. Cara, isso me lembra que foi um dos sentimentos. O segundo filme termina com o Smaug saindo da. Saindo da cova. Ele morre no início do terceiro. Filha da puta do dragão saindo daquela maldita caverna, voando na direção da cidade, e aí vem uma tela preta e uma música, e eu queria tirar uma metralhadora no meio do cinema e atirar em todo mundo, de tão puto que eu fiquei, aquela porra, que eu me senti feito de idiota. Ele foi podia ridículo ter filme, destruído a cidade no final do filme. Ai, gente, eu acho pior o terceiro. Eu já sabia que ia rolar essa discussão aqui, porque eu acho pior o terceiro. Eles estão na beira da Floresta Negra, né? Eles entram e é muito tranquilo. Fala, olha, gente, não bebe da água, segue na trilha. E o que que eles fazem? Eles fazem tudo errado. Não bebem a água. Não, eles não bebem a água, eles caem na água. O Bombur cai na água. O pior anão possível dos três. Que é o gordo. Ai, para, ele faz gordice, cara. Ele faz gordice, cara. É. O que é que no filme ele é tosco pra caralho, meu. Aí tem todos os anões. Ah, sou anão fodão. Ah, porque esse aqui tem um prego na cabeça. Ah, porque não sei o que lá. Tem um machado na cabeça. E aí tem o que é o gordo. Só. Ele é o gordo. O que, que ele é? Ele é o gordo. Só que isso. Ele faz? Gordice. Só isso. O que, que ele faz? Ele exatamente. É gordo. Pronto. Tosco pra caralho. O que ele faz? Ele atrapalha porque ele não cabe no barril, ele ferra tudo porque ele é o que cai no sono. Desculpa, mas isso me incomodou um pouco no filme, porque, tipo, no livro, foda-se a personalidade dos anão, tá ligado? Eles são 13, e, tipo... Claro que não. Pera aí, Karina. Quase no não, livro... Eles são genéricos pra caramba. Não são. Alto, vai me dizer não que são. A personalidade... O Bambur carrega o Bilbo várias vezes. Tu vai me dizer que a personalidade do Gloin, ela é extremamente imponente. Não, e que é desnecessário. Tu não manja a personalidade dos 13 anões, cara. Eles são 13 anões, eles são tudo iguais. Só quando muito do Balin. O Balin aparece um pouco mais. O Balin e o resto. Mas, tipo assim, a única coisa que muda de um pro outro é a cor do chapéu e a roupinha. Tipo, que nem aparece no livro, quase. Tipo, é muito genérico. Não, no livro eu peguei muito amor pelo filho Killy, coisa que não acontece tanto no livro. No filme. Eles também sobressaem. É só o Thorin com o filho Killy e o Balin. Não existe mais ninguém além deles. E tem mais. Dentro da narrativa. Fazendo bomboragens. Não, então, por favor, me cite características das personalidades dos anões do livro. Não, eu me lembro de cena. Bombur carregando o Bilbo. Ok, mas isso não é personalidade dele. Isso é ele carregando o Bilbo porque o Bilbo. Não, eu me lembro de cenas. Tá, ok. Poderia ser qualquer anão carregando o Bilbo. Exatamente. Não é. Podia ser qualquer anão. Mas é que vocês estão falando como se ele fosse um inútil, entendeu? Não é que ele é um inútil. É que eles são. Pra mim, eles são todos iguais. Só muda. É tudo genérico. São 13 robôs. Cada um agiu, destruindo. Não, na verdade, o que eu queria dizer é o seguinte: eles são 13 anões genéricos, onde um deles é o príncipe dos anões, que é o cara que ele é meio cuzão, porque ele perdeu tudo que ele tinha e ele é azedo pra cacete. E tem os outros dois que, tipo, assim, só cria uma certa proximidade com eles porque eles morrem. Porque, tipo assim, porque eu preciso criar um. Eles morrem e eles são os parentes, né? Eles exatamente, são... que eles são os parentes do cara que morre também, que é o cara azedo. Exatamente, tipo, mas em termos de narrativa, tipo, não tem um anão que se destaca mais, tipo assim, porra, o Bifur, cara, que cara gente boa, hein, meu? Bifur é o cara massa que curte tomate e abobrinha, porque ele fala sobre isso no livro. Não aparece, tipo, não tem detalhes específicos. Mas a história não é sobre os anões. A história é o Bilbo e o Thorin. Sim, porque o nome do livro é O Hobbit, não são 13 anões. Então, imagina tu descrever 13 anões no livro. Mas filha da puta, fica 5 anos pra descrever uma cadeira. Custa dar uma personalidade pro Zeca, pro Jorginho, Chimba. Mas exatamente, 7, Vini. 13 e 19? Porra! Eu queria que tivesse quantas páginas o livro, Vini? Mas então não faz 13 anões, né? Faz 5? Então vai dar personalidade pra cada um? Não, mas então, peraí, não, Vini, não. É uma caravana. Você põe 5 anões. Não, chega na metade do caminho. Não chega nem, é uma quadrilha. Então, já que é pra botar muito, por que não fez 37 de uma vez? Sabe? Isso é um negócio que eu não entendo. Por que que assim, tá, beleza, eu entendo. São 13 anões. Mas assim, uma Jesus das coisas. E os dois apóstolos. É Jesus e os dois apóstolos. Uma das coisas que no filme é muito melhor é que, pelo menos no filme, tu vê que cada anão tem uma personalidade diferente. Que apesar de o Bombur ser o gordo. Que ele, tipo, Bombur é o Judas. É. Basicamente, ele é um gordo que faz gordice. Tipo, no filme tu consegue ver que cada um tem uma personalidade. Tem aquele lá que ele é o mais esmilinguido lá, acho que é o Bifur, se eu não me engano. No tem o no outro filme, que é o parrudão que quer matar todo mundo, tudo bem, sempre tipo, pronto pra. Eles no o careca, filme, esse cara é maneiro pra caramba. É, ele tá no Sons of Anarchy, esse cara, se eu não me engano. Tipo, pelo menos eles dão uma personalidade pra cada anão, porque eles são fodendo 13 anões, cara. No livro, isso não é explorado. Então, no filme, pelo menos de uma forma em imagens, né? Porque, tipo, não, tu não vê muito. Muitos diálogos extensos dos anões um com o outro, tipo assim, pô, aquela vez naquela caverna ali foi massa, né, cara? Aí eu olho pro outro e falo assim, cara, eles não sabem, tipo, eles não vão aceitar a gente. Tipo, não tem esse tipo de coisa, sabe? Então. Eles deram até filho, né? Porque o cara aparece o Gimli, o pai, que é o pai dele fala. A foto, um filho, deu tem um... isso. Tem no livro. Ah, mas não tem a foto do Gimli. Não, essa parte eu não lembro. Acho que essa parte passou batida. Tu pode não concordar com a gente. Porque um personagem. O que a gente tá falando tem fundamento. Porque um personagem. No filme não concordo. No filme aparece uma foto do Gimli e da mãe do Gimli. Tu não sabe quem que é quem por causa da barba. Eu achei isso fantástico. Anões. Você sabe como diferenciar anões de anãs? Não sei, porque as anãs cuidam melhor da barba delas. Tá, tudo bem que tu tá. Não concorda. Tu não precisa ficar. Vamos voltar pra Floresta Sombria. Não, eu. Porque, na verdade, os personagens, os atores, eles se inspiram no que tá no livro, entendeu? E tá, outra coisa. Ai, Vini, deixa eu falar, porra! Agora eu tô ficando bravo. Tá ficando bravo porque eu tenho razão. Não é. Não, porque você tá interrompendo pra caralho. Tu tá interrompendo pra caralho, cara. Só que acontece que assim, ó, num livro, olha ele mutou até. Pra te não ficar dizendo que eu fico fazendo barulho enquanto fala. Não, ai meu Deus, não é isso, é que acontece que como que eu enxergo isso? Tu não precisa necessariamente descrever através de um diálogo, muitas vezes tu consegue perceber algumas coisas de como que é o personagem. E obviamente depois o filme eles vão se inspirar conforme tá aquilo ali. Só que o foco do livro não é descrever cada um dos anões. Até porque o filme, os filmes, né, fizeram 3 filmes por quê? Pra vender só. Por isso que eles tinham que dar muito mais personalidade pros anões por causa disso. Mas eu não acho que no livro não tenha como ver quais são as personalidades, mas enfim. Tá, mas se eu perguntei pra ti como eram as personalidades de cada um, tu não soube me responder. Por quê? Porque no livro não tem. Na verdade, eu não respondi porque tu tava falando, cara, mas eu não contigo. Então me ajuda, porque eu queria saber mais da personalidade do Nori, mais do Dori, né, do... Tá, o Esmilinguido, por exemplo. Eu não ouvi porque cortou é, aqui. Que ele é meio burrinho, inclusive. Sim, ele é meio burrinho. O mais velho de todos, né, ele é, inclusive é meio surdo. E isso tem, eu me lembro que algumas personalidades tu consegue perceber conforme o livro. O Balin é um anão super. Smaug acordou. Tipo, passou pois um ilusão. Cara. Só que, enfim, eu não acho que é dessa forma. Mas ok, beleza. Floresta Sombria. Vamos voltar pro podcast, pelo amor de Deus. O Bjorn dá suprimentos, dá pôneis pra eles e manda eles pra Floresta Sombria. E a Bombur faz cagada. Bombur faz cagada, Bombur dorme. Eles ficam morrendo de fome, perdem todas as provisões e acordam. Aí vem o ataque das aranhas, que é uma, pra mim, uma das melhores partes. Que aí o Bilbo. Eu morro de medo de aranha. Zoneu, e essa parte é meio tensa pra mim. Mas eu acho foda. Eu odeio aquelas aranhas, eu morro de medo. Eu gosto, eu achei legal as aranhas do mal, porque aranha do mal mesmo. Se você vê uma aranha na sua casa, taque fogo na sua casa. Mas garanta que a aranha não viva. Eu vou admitir que, tipo, meu problema não é tanto com as aranhas, mas aquelas teias são nojentas pra caralho. Ai, verdade. Tipo, dá uma agonia quando começa a prender aqueles caras nas teias de aranha. Ih, que nojo, sabe? Tipo, Aí o Bilbo consegue fugir. É, fica invisível. Por causa do anel, né? Por causa do anel. Ele fica invisível. Atrai as aranhas pra longe. E depois volta pra resgatar os anões e foge. Não, mas não chegam elfos? Os elfos são depois. Eles conseguem fugir, já todo mundo meio debilitado, com fome, perderam as provisões. O pouco que eles tinham, eles ainda perdem pras aranhas. E no meio, assim, perdidos fora do caminho, eles veem uma festinha, um piquenique de noite. Um tanto de elfo dançando, feliz da vida, pulando no meio da luz. Uns assados. Exatamente. Quando eles tentam se aproximar, a galera pega as muambas tudo, bota nas costas e some. E aparecem quilômetros na frente. E eles tentam chegar pedindo socorro, pedindo ajuda. Eles fazem isso mais duas vezes até que todos os anões são capturados. E o Bilbo mais uma vez consegue fugir por causa do anel. Que até então só é o anel da visibilidade, né? Sim. É. Anel da invisibilidade, e quando ele coloca o anel, ele escuta as aranhas. Ele entende as aranhas, né? Ele entende as aranhas, né? Verdade. Aí os anões são capturados pelos elfos da floresta com o Tandril, ou elfo pau no cu. É, mas aí não gente... fala no livro exatamente que é o... Não fala, só fala o rei, né? O rei dos anões. É. Da floresta. O rei da floresta, da floresta negra lá? Floresta Sombria? É, não usa o nome dele. Não. É, mas é porque. É, mas isso a gente só ia saber depois quando no Senhor dos Anéis eles falam que o rei da floresta negra, da floresta sombria, é o Tandruil, que é o pai do Legolas. O Legolas. Exatamente. É. Como preferir. Mas inicialmente não se sabe. Bom, mas a gente, desde essa época aí, o cara já era conhecido por ser gente fina pra caralho, né? Esse cara é gente boa, hein? Pois é, personagem me irrita. Cara, por um lado eu gosto desse personagem por um único e simples motivo. Porque ele simplesmente é o tipo de cara que ele aceitou que ele é um cuzão, tá ligado? Tipo, ele não vai tentar te agradar, ele não vai ser legal contigo, sabe? Tipo assim, ele é um cuzão e é isso aí, deu, sabe? E ele é conhecido por fazer exatamente isso. É, e ele destrói essa ideia de que todos os elfos são bonzinhos e tal. Bom, eu nunca tive essa ideia. Pra mim, todos os elfos justamente seguem esse estereótipo de serem meio babaca. Sim, quando você joga o Witcher 2, você vê que os elfos, além de babacas, eles são terroristas. Sim. O que eu quero dizer assim, porque que é outra coisa que se constrói no Senhor dos Anéis, se vocês pensarem bem, principalmente nos filmes. Todos os elfos que aparecem, eles são os bonzinhos, eles estão ali junto pra lutar. Eu não digo que eles são os bonzinhos, eu digo que eles são os bonzão, os caras que brigam no braço com o Balrog. É, e no Hobbit, isso não segura a espada com os dentes, chuta a bunda do dragão. É, esses caras aí. É, o Tolkien, ele adorava pagar pau pra elfo, vamos combinar. Pode ser. Mas nesse livro, ele esculacha. Ele, exatamente. Eu acho que desconstrói mesmo um pouco, enfim. Bom, e daí eu acho que tem aquela cena que eu... Aquele capítulo que eu acho sensacional, que é dos barris. Uhum. Que eu acho que é bacana, assim, a ideia deles fugirem nos barris. Eu lembro que a primeira vez que eu li isso me veio na cabeça aquela cena do desenho do Pica-Pau, sabe? É. Verdade. Eles chegam na cidade do lago depois disso. E não tem briga de orc, não tem nada de engraçado. É só a galera foge e boas. Até porque eles fogem fechados, né? O Bilbo coloca a tampa nos barris, então é bem diferente da cena do... Barril. Eu achei que a ideia dos barris, eles saindo pelo rio, eu achei que ficou bem legal no filme. O problema é aquela luta dos orcs, luta que enche o saco. A luta é uma luta legal, mas é desnecessária. É. Cheio de, tipo, o Tauriel fazendo a elfa que não existe, fazendo um tanto de coisa que não existe. Não, a batalha que não existe. Ela tá no melhor habitat possível ali. Eu lembro que quando eu vi esse filme e eu vi essas cenas, eu quase fiquei hemiplégico, de quase ter um AVC. Assim, eu ficava vendo aquilo e eu ficava, não, cara, isso não tá acontecendo, cara. Não, isso não pode ser real. Olha, eu só não fiquei assim porque eu dormi no filme. Né? Porque você pensa que muda todo sentido ali, porque os anões estão fugindo. Os orcs estão loucos atrás dos anões. Os elfos matam os anões. Pelo pouco, o elfo começa a pensar, não, pera aí, eu acho que essa galera que tá fugindo, a gente tem que ajudar eles, porque os orcs estão atrás deles. Mas não, fica a picuinha do mesmo jeito. Eu acho que o problema dessa cena é a extensão dela. Porque assim, já que eles resolveram incluir uma personagem, né? E não só uma, né? Vários ali. Esse romance me irrita muito, na verdade. Mas ok, já que resolveram fazer isso, mas pra que tanto tempo de lutinha, né? Aquilo ali eu acho que é desnecessário mesmo. Então se quer fazer, tá, faz uma lutinha ali, escapou e era isso, sabe? Deixa chegar logo na cidade do lago, sei lá. Quer colocar elfa se apaixonando por um anão? Bota um anão de verdade, bota um anão chapuleto de nariz, com a barba começando na testa e até o umbigo. Não bota o anão galãzinho. É, o anão bonito. Eu pegaria aquele anão, certamente. Olha, né? Eu acho ele lindíssimo. Ele é bonito, tá bonito. Ele com o Torinho. Eu prefiro o irmão. Eu prefiro o irmão. Não, o Torinho. Torinho eu pegaria certo. Tá? O irmão dele é bonito. Assim, ele tá bem mais bonito naquele filme do que quando ele toca no Nickelback. Pegaria o filho. O feeling, uhum. Ele ia pegar o feeling porque ele tem o feeling, tá ligado? Que piada horrível. E ele mas ali o... também. Ele só não pega o killing porque ele é killing em for preja. Mas ali me dá um tiro. Eles não respeitam a questão dos limites, né? Porque, de certa forma, os orcs não poderiam atacar na floresta, porque a floresta é guardada pelos elfos. Pois é. Ah, mas eles justificam que tem o mal ali das aranhas. Então, o mal! Não, então, mas o mal existe. Só que, justamente, os elfos eles vão matando os ninhos das aranhas e tirando parte do território deles no livro. Sim. Enfim. Mas... Chega a cidade do lago. Uma parte tranquila, boa, você descansar e desnecessária no filme. Orquinjas, cara. Orquinjas, mano. Orques ninjas, cara. Que sobem... Eles não tiram uma sobe em telhado, lugar, né? Sobe em telhado sem fazer barulho, cara. Sem fazer barulho. Bicho de 200 quilos. Mas no filme, nos livros, eles chegam na cidade, são aclamados porque chegaram os libertadores na cidade, não sei o que, mandam dinheiro pra gente, recebem ajuda, mantimentos e tal, e tem o Bard. O Bard é só o Bard. Ele é só um cara que o ninguém quer com a cara dele. O Bard é até meio louco, né? É meio louco. A água tá sempre envenenada. Ou a comida, a colheita vai sempre dar errado. Sim. Então é o cara do mau agouro. Ele é o cara do mau agouro. Tudo pra ele vai dar merda. Só que dessa vez ele tava certo. Os anões vão pra montanha. Eles conseguem chegar na data, eles acham que. Só que eles veem que na verdade eles adiantaram a jornada em um dia, uma coisa assim. Eles chegaram um dia antes. Eles chegam um dia antes, né? E conseguem achar a fechadura da benga da porta lá. Nisso, o Bilbo entra pra falar com o Smaug. Eu gosto dessa cena. Eu também, é muito boa, é só diálogo. Eu gosto desse diálogo. Acho. E acho que aí já é um pouco diferente, sim, porque no livro a gente já vai percebendo que o Bilbo é inteligente, que ele consegue se safar, né? Que ele consegue se safar das enrascadas. Ah, sim. E. É, exatamente. Só que aqui eu já acho assim. É o perigo maior, mas de certa forma ele é um pouco mais seguro de si, mas depois que ele vê o tamanho do dragão, ele deve pensar assim, que merda que eu me enfiei aqui, por que que eu vim? Não, olha, não enfiar quero mais ser rico. Botar o anel e enfiar as moedas no bolso e sair correndo. É, tá louco, olha. Mas eu acho bem, bem bacana, assim, e... todo o diálogo e toda a função aí de como eles se livram também do Smaug, né? Dragão. Eu não sei, gente. Eu não iria. Eles se livram basicamente mandando o problema pra longe, né? É. Vai ser problema de outro. É, exatamente. Já causou muito problema aqui, já. Vai, Tim. Daí o outro vai lá e joga um... O louco, né, que é o que mata o dragão. Ele vê uma fenda... É. Ele vê uma fenda na... Não, ele não vê a fenda. Quem conta pra ele é o Tordo. Que é... Que ele, o Tordo é o que fica batucando lá na, perto da entrada da porta. E tanto que o Bilbo fala que o Tordo tava escutando tudo, blá blá blá. E aí ele fala pro Mirion que tinha um buraco na armadura do Smaug, que era lá naquele ponto que tinha que acertar. Não era num ponto que tinha saído uma escama, porque ele, como ele dormia em cima das... Não, quem tirou a escama foi o próprio Gideon. Numa das flechas lá que ele acerta, ele consegue retirar uma escama. Exatamente. Ah, tá. Ah, não, troquei as bolas. Como ele dormia em cima do tesouro, né? O enterrado é tesouro. É, ele é todo cravejado de predas. Preda. É o dragão de crack, né? Ele é todo cravejado de joias e ouro e o Diabo 4. Porque daí ele dorme embaixo das predas. Porque ele dorme embaixo do ouro e ele, como ele é um dragão, obviamente ele é quente. Então o bagulho derrete e fica grudado nele. Isso eu achei maneiro. Uma camada extra de proteção, digamos assim. É. Uma camada preciosa. Preciosa. Lembrei do filme da Preciosa agora. Acerta uma flecha certeira no coração do Smaug. Não antes do Smaug detonar a cidade. E eles casam e têm alguns filhos. É um romance gay de um homem com um dragão. É, então, porque ele acerta que o dragão tá bem em cima da cidade, né? Tá, mas só uma dúvida. Esse é um negócio típico de RPG, né? É um dragão. É. Só uma dúvida agora, bem rápida. No livro, o dragão, ele cai perto da cidade, certo? Não, ele cai na... Tipo, não chega a ser no meio, mas ele cai num pedaço da cidade. Ele não cai do lado. Ah, tá. Cara, imagina ele a merda. Imagina a merda. Não, não! O Bard vai matar o dragão lá pra salvar a cidade. O Bard mata o dragão cai em cima da cidade e destrói a cidade inteira. Mas foi basicamente o que aconteceu. Mas foi isso que aconteceu. Não, ele foi um cara legal. Ele salvou a cidade destruindo a cidade. Vamos fazer ele o nosso prefeito. Isso aí, muito bom. Mas ele não vira prefeito. Ele não é nada do gênio. Não, eu tô ligado, mas tipo, vamos dar um prêmio pra esse cara que salvou a cidade, destruindo a cidade. Ponto de vista, né? É. Salvou a cidade e ainda melhorou a paisagem. Que a gente gostava daquele bairro. É, ninguém gostava daquele bairro ali mesmo, né? Danado. Caiu precisamente na favela. É, eu tava lembrando. É que tinha um outro cara, um tal de Dória, que tava com um arco e flecha do lado dele, que falou assim, não, vou fazer a cidade mais bonita. Aí pegou ele, sabe? Deu um tiro de arco e flecha dele também. Que merda que é. Pessoa... uma coisa que eu tava pensando que é super importante que a gente não falou foi da Pedra Arkin, né? É isso que eu acabei de pensar também. Que, na verdade, o motivo mesmo de eles... contratar um ladrão, né, que fosse pequeno, silencioso e que pudesse entrar e ver se o dragão estava vivo ou não. Era exatamente em função dessa pedra, que é uma pedra que era uma herança de família, né, do Thorin, e que ela era muito valiosa, né? Tá, mas explica o que, que a pedra faz ou não? A pedra não faz nada, ela é bonita. É pedra? Não. É uma pedra mágica. O que ela faz? Ela é bonita. A pedra Arkin, ela é o símbolo do Rei dos Anões. Exatamente. Então tá, ela. Mas ela. Se a pedra é assim, voltasse pra família Carvalho, ele não era com o Rei dos Anões, não, né? Do Rei Sobre a Montanha. É. Família Carvalho, agora imaginei o Thorin Carvalho, o cara que trabalha, sei lá, né? Ele tem um escritório, tá ligado? Advogado. É. Aí, se ele recuperasse a pedra, ele poderia convocar os anões da montanha. Tá, não, beleza, mas é que, assim, no livro dá a entender que tipo, é uma pedra, beleza, é um símbolo que dá o direito do cara fazer isso, beleza. Só entendi. Agora, ela não tem tipo, nenhum poder especial, ela não dispara raiozinho, não, ela não tem, faz magia. Ela deixa as pessoas vidradas nela e dá aquela doença da. Ah, a doença do ouro. É. Tá, massa. Mas eu. Pedra não é tipo assim o coração da montanha, não. Ela é apelidada de coração da montanha, porque ela foi encontrada na profundeza grande lá. É. Tá, mas então, deveria ser tipo uma pedra no rim da montanha, tipo um negócio assim. Tendesse a ganhar uma preta, entendeu? Os problemas que ela causa pode fazer aí uma. Não, sim, mas o que eu quero dizer, ela deve ser valiosíssima nesse sentido, né? Porque que eles iam querer tanto essa pedra? Não é apenas pelo símbolo, né? Não é apenas pela simbologia. É. Pois é, por isso que eu fiquei pensando assim, a menos que em alguma outra história ou em algum outro livro dele explique o que essa pedra faz. Porque, tipo, se ela é só um símbolo, tipo, ele podia entrar lá, ó, a preda bonita, pintar preda ela, escrevinhado nela assim, não sei o que lá, pedra maneira bonita. Aí ele, olha, gente, que bonito. Ele, tipo, essa é uma pedra bonita. Olha que gente, eu achei, não, eu sou aquele não. A ideia que passa é que a pedra Arkin, ela é única. Exatamente, exatamente. Que vem daquela parada das joias, dos anões, deles serem como é que é, artífices e coisa e tal. Uma coisa isso, assim. Isso. Ela causa uma doença de ganância, que o rei só quer pensar em dinheiro, não quer mais nada de dinheiro, chamada capitalismo. Meu Deus. Mas é. Mas enfim, e ela causa toda uma função aí de discussão entre o Bilbo e os anões, né? Que, na verdade, o Bilbo pega a pedra, né? Aquilo que, inclusive, no filme, eles retratam isso mesmo, que acontece mesmo no livro. Sim, muito bem. Essa parte ficou bem... Que rola aquela treta dele com o Thorin, né? Uhum. É. Aquela treta é real. Ele não acha a pedra. Começa a guerra, né? Porque os humanos vão, o povo da cidade ali, vai pra montanha pra exigir reparação. Afinal, o maluco explodiu o bairro deles, né? Os elfos vão também. Eu não lembro se pra ajudar os humanos ou vão, tipo, né? Os pássaros, eles levam as notícias de que o Smaug tava morto. Então, o rei da floresta, o elfo, né? O rei da floresta, ele acaba escutando, entre outras pessoas, né? Todo mundo. Os pássaros espalharam a notícia de que... Todos os povos. Tava... E daí ele já tava indo com a intenção de cobrar o pedaço deles, né? Porque eles assumem que os anões estão mortos. Uhum. Exatamente. Aí, nesse meio do caminho, eles encontram o mensageiro da cidade do lago. E ele fala que eles estão precisando de ajuda e blá blá blá. E então uma galera volta já pra buscar comida, buscar coisas pra dar pro pessoal do lago. Aí eles acabam se atrasando, né? Porque eles ficam ajudando as pessoas do lago a arrumar um lugar pra conseguir se manter. E aí depois eles já chegam juntos na porta do... Uhum. Mas aí entra aquela bagaça. É um... Não lembro que bicho que era. Um abutre, que conta pra eles que os exércitos já estavam vindo retomar as coisas. Sim, inclusive o Azog também tá tendo... É, mas daí... É que na verdade... Isso, eles não veem, os pássaros não veem os orcs chegando. É. Mas essa parte toda que é gigantesca, né? E é do... No filme, no caso, é o último filme. Quase o filme todo. É. Não tem tudo isso no livro, né? A Batalha dos Cinco Exércitos só conta ali que, aconteceu a Batalha dos Cinco Exércitos, fulano morrer. É, só... meio bruxante. Ah, não, eles contam um pouco da batalha, assim. Mas é porque eles contam como os orcs chegaram. Sim, sim, mas... Eles contam... Mas eles o que contam eu quero preparação. Dizer... Sim, mas o que eu... Isso, fazendo isso, os orcs aparecem contam. De tal, a noite surge de tal, e começa a batalha. Morreu uma galera. É isso, entendeu? E começa a batalha, e morreu uma galera, acabou. É basicamente isso mesmo, porque a proporção que o filme forma. Dá... Saudades forma. É, a proporção que o filme dá... Na batalha é muito maior do que... É muito maior. É porque o Senhor dos Anéis 3 teve uma batalha gigantesca, então... O Hobbit... A trilogia do Hobbit foi toda baseada no Senhor dos Anéis 3. Então eles tinham que fazer um... Pô, não, com certeza. Batalha dos Cinco Exércitos é um nome grandioso. Tem que ter uma batalha grandiosa. E um anão escroto de CG em cima de um bode de CG. Mas... Fizeram isso tudo com esse anão desgramento, mas o pior, não colocaram na batalha. Ele fez toda a diferença caindo das águias lá. Quem? O Bjorn, ele chega no meio da batalha. É verdade. Mandando aqui ele especial. Tá no exército das águias, né? Ele é muito desprezado. Ele é muito desprezado no filme. Só que assim, o que acontece no livro, o que eu acho, por que eu digo assim, descreve um pouco, porque na verdade o foco é a volta do Bilbo, né? É a volta do Bilbo pro condado. E na verdade, o terceiro filme ia se chamar Lá e de Volta Outra Vez. Não ia se chamar Batalha dos Cinco Exércitos. Tanto que o subtítulo do Hobbit era pra ser Lá e de Volta Outra Vez. Lá e de Volta Outra Vez, E eu acho, inclusive, muito mais poético, né? Só que daí botaram a Batalha dos Cinco Exércitos. Na época fiquei de cara, não vou mentir. Mas já tava de cara desde metade do filme. Eu achava meio difícil entender o lance de quais eram os Cinco Exércitos. Assim, no começo, porque eu não imaginava que ia ter um exército de águias, sabe? Ah, sim. Verdade. Eu ficava, cara, tá, tem os orc, que já são mal que nem o pica-pau, tem os elfos, que são os caras que vêm lá do rei elfo, que é um, desculpa o termo, mas é um pau no cu arrombadaço. Aí tem o, tipo, tem os anões, que tipo, é a galera que tá ali, que não dá pra dizer que é um exército, sabe? Que tipo, são 13. Não, mas vem outro. Calma. Mas eu ficava imaginando assim, cara, são só 13 anões na minha cabeça, né? Eu não tinha imaginado que iriam vir mais. E daí tem a galera da cidade, que, tipo, tá na merda porque acabou de enfrentar um dragão, sabe? Tipo, são exércitos entre aspas, sabe? Eu fiquei meio assim, acho que o Lá e de Volta Outra Vez seria um tema um melhor. Título, é aqueles melhor. São cinco exércitos, né? Humanos, elfos, os orcs, os anões e o resto, porque aí vem as águias, eu e o sou hobbit. Do exército do resto. É o resto. Vocês estão reivindicando o quê? Só tô aqui pra brigar. Só tô aqui pra reivindicar o quê? Reivindicar, maluco? Tu bateu no meu brother? Cala a boca. É tipo briga de bar, tá ligado? Depois do terceiro soco, tu já nem sabe mais por que tu tá brigando, cara. É pior que esse terceiro filme foge completamente do livro, né? Porque, enfim, primeiro que nem precisava ter terceiro filme, né? Não precisava ter o segundo. Não precisava nem ter segundo também, bastava um filme com toda a história, era isso. Dois filmes eu acho ok. Porque que... Uma coisa que me incomoda é que, tipo assim... Uma coisa que me incomoda é que, tipo, hoje em dia, tu vê que no cinema os caras têm medo de fazer umas paradas que eles faziam muito antigamente, tipo, filmes de 4 horas. Por que o cara não faz filme de 4 horas mais? Ah, porque daí eu vou ter que dividir em duas partes. Cara, divide em duas partes. Foda-se, o filme é do cara, sabe? Tipo, se eu tivesse que ficar 3 horas no cinema pra ver um filme do Hobbit, um único filme do Hobbit de 3 horas, eu ficaria. Eu acho que seria melhor, assim. E e valorizaria mais o livro, e eu acho que valorizaria mais alguns personagens que foram completamente desprezados, né? Ah, foi aquela luta contra o Bolg, né, que matou o pai do Thorin, blá blá blá, todo esse drama é desnecessário, porque ele já morreu, né, no livro. Sim, sim. Quem vai pra guerra é o Azog. É um rolê e um drama em cima desse Bolg, que é uma desgraça. E, não, e ele é totalmente desnecessário, porque, tipo, o Azog já é foda bastante. É, às vezes eu penso, assim, que talvez também a gente ache desnecessário, porque a gente leu o livro, né? Eu não sei até que ponto, assim, quem nunca leu o Hobbit, quem não conhecia nada da história, quando vai pra lá pra assistir o filme, quer dizer, vai pra lá é ótimo, né? Quando vai pro cinema assistir... Vai pra Terra-média? Vai pra Terra-média, é. Calma, que ainda não tem o parquinho do Senhor dos Anéis, ainda. Ainda. Vai ter o do Senhor dos Anéis, que daí a Karina vai à loucura, do Star Wars. Que daí a Karina vai à loucura. Daí quando tiver o do Senhor dos Anéis, aí, Jesus. Daí sim, não sei o que eu faço. Segura essa mulher. Não, mas eu fico pensando. Quem foi ver só o filme, talvez. Se divertiu mais. Tenha se divertido muito. Porque, primeiro, entendeu a história por completo. Não se incomodou com os personagens ali que foram desprezados, porque não leram mesmo, né? Tá, agora... Não querendo te interromper, mas eu vou fazer a minha vozinha do Change, e daí eu quero que tu tente me responder essa questão que eu vou te fazer de uma maneira que tu não vai ficar puta e que tu não vai querer me xingar, tá? Eu já tô furiosa. Ai... Mas eu assisti o filme, mas e depois eu fui ler o livro, e eu achei o livro chato, porque nem tinha a Elfa lá lutando contra os caras e nem o Legolas ajudando eles. E nem o romance. E aí, coragem. Eu fiquei pensando assim, poxa, não vai ter nem o beijo, e aí nem teve nada, que livro ruim. Tá, mas peraí, tu tá lendo fantasia medieval. Vai chamar. Mas enfim, tu tá lendo um livro de fantasia que é romance? Não, vai ler é Nicholas bom. Sparks! É bicho, você quer? Que horror. Eu tô traumatizado com essa imagem. Vontade, viu? Essa imagem. Acabou aí. Comigo agora. Eu falando, acabou com você, acabou a batalha dos cinco exércitos. O Thorin morreu. O Balin, que é basicamente tem 100 anos de idade, e sobreviveu. Filho e Kili morreram, mas alguns outros anões que você não reclama. Não, foram só os três. Foram só os três? Foram só os três, sim. Claro, só esses três que morrem, cara. Desse... É só acaba a linhagem do Thorin. Porque da comitiva é só se o Thorin morresse, um dos dois ia assumir. Acho que era o Fili, se eu não me engano. Que é o que no filme ele é o loirinho, se eu não me engano. É ele que assumiria. E daí, mais se, velho. E daí se ele morresse, quem assumiria seria o Kili, que é também conhecido como o anão-elfo. Né? Então, tipo assim, morreu geral, cara. Acabou a linhagem do cara ali. Eles conseguiram matar a linhagem deles. Porque eles são burros. Eles podiam ter deixado um cara lá no condado cuidando da casa do Bilbo, e se desse alguma merda, eles chamavam um exército gigante de anões e iam lá resolver a parada toda, cara. Esse pessoal não manja de gestão, cara. Não jogaram Age of Empires, né? É, não jogaram Age of Empires, cara. Nunca jogaram RPG, cara. Sempre tem que ter um jeito de dar a volta na coisa. Cara, era a linhagem mais... se eu não me engano, era a linhagem mais foda dos anões que tinha, né? Tipo, eram os caras pica, assim. Ah, não necessariamente. A gente tá vendo só um lado da história, né? Cadê os outros anões pra contar o resto das outras linhagens? Acaba o exército, acaba a guerra. Meio que tem um acordão ali, né? Tem ouro pra todo mundo, vai recuperar a porra toda. Pagam o Bilbo volta pra casa. Pois e chega e descobre como o que eu falei lá no começo do podcast, como hobbits são criaturas desprezíveis. Não fale estão isso. Pilhando a casa do Bilbo. Ah, sim. Tá, esses são desprezíveis. O Bilbo não é. Esses são. O condado inteiro tá levando. Esse condado todo é desprezível. Não, inclusive, estão leiloando. O Bilbo chega. Não estão leiloando que o Bilbo chega, que estão leiloando as coisas dele? Sim. Ou é no Senhor dos Anéis isso? Não, é no Hobbit. É no Hobbit. Inclusive, quando. Ele compra tudo de volta, né? Não. Inclusive, eu fiquei. Ele prova que ele tá vivo. Mas eu acho que tem coisas que ele só consegue recuperar comprando daquela parente lá dele, lembra? Ah, sim, os sacolas. Os talheres, sacolas parceiro. Não é isso, viajando. Mas é a galera que ele não curte mesmo, é os parentes chatos. É, uns malas sem alça. Não, eu fiquei puto essa parte aí, porque eu fiquei pensando assim, tá, beleza, vai que um dia eu decido viajar e ficar um mês ou dois meses fora, e daí quando eu volto tem tipo uma família de venezuelanos morando na minha casa, e tipo, aí eu vou entrar dentro de casa e vou dizer, cara, por que que tem uma galera na minha casa? Não, a gente achou que tu morreu, daí eu, velho, eu saí pra viajar, isso não quer dizer que eu ia morrer, sabe? E tipo, os caras foram filha da puta pra caramba com ele, vendendo as paradas, velho. Pai, eu fiquei muito puta essa hora do livro. Ele ficou 2 anos fora, eu acho, né? É. Ele ficou 13 meses fora. 13 meses? Um ano e um mês. É, que aí, tanto no livro fala que é acima de um ano que eles dão a pessoa como morta. O Hobbit como morto. Mas é aí que tu vê que nem o Godoka falou, né? Que essa sociedade dos Hobbit, cara, eles são muito babaca. Eles têm coisas boas, mas no geral eles são. Eles nascem velhos, assim, eles gostam de ficar falando dos parentes, não sei o que, puxar árvore. Porque, resumindo, o condado é uma grande casa geriátrica, né, cara? Basicamente, eles são banqueiros. Tem aquele. Eu lembro que tem um. Tá ligado aquele velho gordinho mal encarado, Hobbit do Senhor dos Anéis? Sim. Que vai passar, tipo, tem uma cena que passa as criancinhas brincando dele, tá trifeliz olhando as crianças, daí a mulher azeda olha pra ele e ele, que bosta, é. Sim. Tipo, esse cara, ele é um resumo do condado, cara. Que cara não realizado, né? É, tipo. E assim ele acaba. Tem tudo e acha ruim. E assim acaba o livro. Com ele escrevendo lá de volta outra lei. É, ó, aqui diz assim, ó. Olha, eu. Foi muito difícil convencer as pessoas que tinham feito barganhas, especialmente boas, na liquidação. E no fim, para ganhar tempo, o Bilbo teve de comprar de volta muitas peças de sua própria mobília. Eu me lembro disso. Muitas de suas colheres de prata desapareceram misteriosamente e nunca se explicou o fato. Pessoalmente, ele suspeitava dos sacola-bolseiros. Sacola-bolseiros. É. Então ele teve que comprar ainda umas coisas. Olha que desaforo. Porque as pessoas achavam que ele estava supostamente morto. Eu só espero que ele tenha ganhado o dinheiro do leilão, né? Porque... Na volta ele não pega o tesouro dos trolls que estava enterrado? Sim, ele para com o Gandalf lá e ele pega. Uhum. Ou seja, ele voltou rico pra caramba. Não, ele tá tão... Se eu não me engano, em algum lugar da internet, e eu não vou procurar isso agora, porque eu devia ter procurado isso antes, mas eu não fiz... Eles fazem o cálculo do quanto de dinheiro o Bilbo ganhou participando da aventura com o dragão e tudo mais. Porque eles dividiram em 11 partes o tesouro, né? Daí era uma parte do Bilbo e uma parte para cada anão. Então dão 11 partes. Daí ele fala a onzena dele, acho que é assim que chama, eles fizeram o cálculo e, cara, é muito dinheiro, cara. É absurdo de dinheiro. E, tipo assim, ele tem dinheiro pra sustentar ele e o Frodo, inclusive. Tipo assim, exatamente. Mais, sei lá, 2 ou 3 gerações de hobbits, se ele quisesse. E esses filha da mãe vivem pra cacete. Sim. Mas o Bilbo não volta com nada lá da montanha. Ele só pega o tesouro do... Pedra. Dos trolls. Que já era é porque a pedra... Que... Cá, lembra? Ah, não, isso é no filme, perdão. Peraí, ele não. Peraí, agora que eu tô lembrando. Ele não volta com nada. Ele não dá parte de dinheiro dele pra alguém, cara? Não, ele. Porque aí quando ele dá a pedra pro Tranduil com o Bard, eles dão uma parte de dinheiro pra ele, mas ele acaba não levando, porque pra ele vai ser muito difícil na jornada carregar isso e blá blá. E daí quando ele tá passando. Na caverna lá dos trolls, que eles acabam pegando aquele tesouro que eles tinham escondido antes. E aí o Gandalf fica com a maior parte e ele leva pra casa apenas um baúzinho que o próprio pônei conseguia carregar. É isso aí. Eu tô olhando aqui. Realmente eu entrei no fórum do Tolkien e eu tô olhando sobre isso. Eu comentei com o Edson uma vez. Eu vi no Facebook o Lee Pace, sei lá como é que fala o nome dele, é o que faz o Trundle. Ele tava caracterizado e cantando aquela música do I'm Blonde, I'm Skinny, ah, I'm Fabulous. E é muito bom e eu não tô conseguindo achar ele. É genial. Eu acho que eles não escondem muito jeitão do Tandruil, porque ele já chega pra guerra montado num viadão glorioso. Exato. Cara, eu juro por Deus, eu quando eu vi essa cena, tipo assim, obviamente depois de já ter assistido RuPaul's Drag Race, eu comecei, cara, a ver na minha mente aquela, a música de entrada do quando elas vão fazer o desfile, sabe? No RuPaul. Que tem a música quando elas vão entrar no palco, cara. Vê essa música quando ele apareceu em cima daquele viadão maravilhoso. Porque tu olha pra aquilo, tu não sabe quem que é o viadão maravilhoso, né? Se é o ser ou se é ele. São dois, ai, né? Não. Tipo, eu não tô falando de maneira pejorativa, porque, né? É o gato. Sabe é onde o Legolas pegou a beleza ali. Na é, cara. Devia. Devia dar uma derretida, né? De leve. Ah, dormiu com o cara na chapa do bacon. É... Tava tocando Sissy Death Walk quando o Tandruil chega, cara. Deixar aqui como referência pra. Botar na edição. Pro Godoc botar na edição. Beleza. Caraca, meu Tandruil, o Paul Dragon, isso é assim demais, cara. Vamos lá, finalizando o livro, a parte favorita de cada um. Eu falei escolhe três. Eu meio que falei de algumas durante, né? Sim. A minha é a parte do Bjorn e a chegada dos anões na casa do Bilbo, com as musiquinhas e tudo. E ele desesperado, porque ele tava lutando entre ser gentil com as visitas ou simplesmente expulsar todo mundo que tava saqueando as dispensas dele. Eu gosto das charadas no escuro. Eu acho a parte das rimas muito maneira e eu acho muito, muito legal aquela parte, a reação do Gollum no final também, achei massa. Eu gosto da parte dos elfos, porque tipo assim, mostra que os elfos são babaca. Porque todo mundo tem aquela coisa assim, ai não, porque os elfos evoluídos. Ah, é, ai não, porque elfos, ai, porque elfos aquilo, e os caras são uns babacas, sabe? Tipo, ganancioso, metido a besta, tipo, mora tudo no meio do mato, deve nem ter papel jeito com aquela porra lá. E eu gosto também da parte onde eles estão em cima das árvores e vamos tacar fogo, não, filho, você tá louco? Essa parte eu acho muito massa. Karina, fala sobre. Eu vou falar de duas partes só, na verdade. É que assim, eu acho que o livro, ele é muito rico de ações, né, assim. Então, eu gosto de quase todas as aventuras, e principalmente as que vocês falaram, assim. Eu gosto das Adivinhas no Escuro, eu gosto dos Barris, eu gosto do Bjorn, eu gosto, enfim. Só que eu gosto mesmo é da linguagem do Tolkien. Então, aquele bom dia, logo no início que o Gandalf chega e diz bom dia pro Bilbo, E daí o Bilbo diz bom dia, daí eles ficam naquele jogo ali, né? Tá, mas tu tá me desejando um bom dia? Tu tá dizendo que o dia vai ser bom, quer eu queira ou não, né? Eu acho legal esse jogo de linguagem que o Tolkien faz, que é logo na... acho que é uma das primeiras páginas do livro. E eu gosto daquela cena que eu falei, que é quando... é um parágrafo que eu acho extremamente lírico, eu acho lindíssimo, que é quando o Bilbo escolhe não matar o Gollum. Pra mim, são os dois momentos de escrita assim, que o... que é quando ele condena o Frodo a uma jornada de solidão e sofrimento pra destruir o anel. Não, mas não é... mas não é isso que eu tô julgando. Tô julgando aqui a parte de... sim, não, eu acho massa essa parte. É. Eu acho que são... Mostra o quão, assim, apesar de ser o ladrão, né? Que eles usam o termo gatuno, ladino, rogue. É rogue que chama, não é? Rogue. É, exatamente. Ele é um cara que ele, tipo, ele tenta ser correto nesse ponto, assim, tipo, o que seria melhor, matar esse cara ou não, sabe? Se eu matasse ele, eu ia estar me tornando parecido com ele. Eu acho essa questão uma maneira, isso. Eu acho que na verdade, bom, eu tenho um gato chamado Bilbo, né, gente? Então eu, pra mim, esse parágrafo, olha, eu até tô com o meu livro aqui aberto. Eu acho ele bem bonito, porque o Bilbo poderia ter ficado em casa, ele, né, ele não é ele não gosta de aventura, ninguém acreditava nele. Ele não é um ladrão. Ele tem medo, né? Mas tá ali, ó, correndo risco de morrer. Tem a chance de matar e resolve não matar. Então. Karina, agora que tava falando, eu acabei de descobrir como resolver basicamente todos os problemas desse livro, ou filme, ou história. Era simples. Pegava um dos anões, primo do Thorin, e deixava ele morando na casa do Bilbo. Então ninguém ia mexer na casa do Bilbo. Não ia acabar a linhagem do Thorin. Ia dar tudo certo no final. Os anões iam ter um rei. E tipo assim, o Gollum ia ter morrido. Mas eles vão ter um rei. Eles vão ter um rei. Eles vão ter um rei. Negócio que apagou ali porque essa linhagem é meio que amaldiçoada. Ah, eu tinha esquecido disso. Que tem esse bagulho maneiro, cara. Qual que é a maldição da linhagem? Como é que é o lance da maldição? A ganância do rei, do avô do Thorin, que gerou, primeiro, eu acho que o Racha dos Anões, e a chegada do Smaug. Cara, tu falou Racha dos Anões, imaginei um Velozes e Furiosos em cima de um touro. É, um velotrol, tá ligado? Descendo montanha. Caramba. Mas descer a montanha numa cota de malha. Eu tinha esquecido da maldição da ganância do rei, cara. Mas no final, quem vira o rei dos anões é aquele cara que tá montado em cima do porco no filme, não é? O cara do martelão. Não. É, sim, eu acho que é. É, o do martelão, que ele sai dando-lhe nos orcs. Parece uma... eu acho que ele fica lá com a galera que foi com ele e depois o resto vai chegando, tipo... As outras pessoas, os outros anões que moravam na montanha e blá blá blá. E o filme, né, gente? Tem alguma coisa que salva nos filmes? Não, o filme tem bastante coisa boa. É, eu também acho. O que eu coloquei ali, né, eu tenho o Guilty Pleasure, que é aquela parte da Galadriel, Elrond e o Saruman lutando no Castelo Assombrado com os espectros lá. Aquilo é totalmente necessário, mas aquilo é muito desprezível. Eu juro que. Nossa, tu é muito desprezível, Edson. Meu Deus do céu. Olha, é muito foda, cara. Aquilo é. Nossa, aquilo é genial. Aquilo é muito jogo. Deve ser por isso que eu gosto. Não aconteceu daquele jeito, mas aconteceu alguma merda do gênero. Porque no final do livro, o Bilbo, ele fica escutando a história do Gandalf, porque ele conta pro Elrond que ele tinha ido atrás do necromante, que as sombras estavam voltando. No final do livro ele fala isso. Não aconteceu daquele jeito que você... Da forma como você gosta, né? Mas aconteceu alguma coisa do gênero ali. Ele foi até onde, naquelas ruínas, pra poder derrotar uma parte do mal. Eu entendo que você tenha achado maneiro. Mas uma coisa que me incomodou nessa cena é que, tipo, no Senhor dos Anéis a magia ela é mais... Tipo, mas é mais sutil, né? Tipo, não tem aquela parada da bola de fogo, assim. E aquilo ali tava muito RPGzão, cara. Tá muito bola de fogo. Vale lembrar no livro que a gente não mencionou, mas o Gandalf vai cagar e some umas 3, 4 vezes, no livro. É verdade. O Gandalf é o geninho desses filmes, né, cara? Ele é o mestre dos magos. E agora, Gandalf? Gandalf? Sabe? Tipo... Ele pega um cavalo lá do Bear e fala assim: eu vou ter que ir pra outro lugar, que lugar não importa, tchau. E só vai embora. Eu vou comprar cigarro. Eu vou ir lá porque lá não é aqui. Exatamente. Eu vou lá não ficar aqui. Vou buscar fumo, porque o fumo dos hobbits são os melhores da quarta sul. O meu acabou, vou voltar no condado. Mas no condado, pois é, no condado. Tchau, gente. Chispa. Mas é só, né? O Hobbit ganhou. Hobbit ganhou uma adaptação em desenho? Acho que não, né? Não, mas tem. Mas tem uma. Tem o. Putz. O joguinho? Eu mutei aqui, desculpa. É, tem o joguinho, se eu não me engano, né? Sim, tem um joguinho que eu acho que era do Play 1. Play 1 ou Play 2? Quem jogou na época disse que era legal, mas eu não cheguei a jogar. Era um joguinho básico, assim, de... joguinho pra safado mesmo. Um coloridinho pra criança. Tipo um Zelda. Eu não joguei. Eu também não conheci. Procurando. Eu achei os gráficos muito merda até pra época e nunca me interessou. É, não, cara, olhando aqui é do Game Boy. Do Game Boy, então não é um jogo muito. Não é muito. Como é que fala? Bem visto. Não, é um joguinho. É um joguinho chatinho. Sim. Mas quem jogou disse que era divertido pra época. Hoje não presta mais. E só, né? É, apesar de vocês terem detonado com um dos livros que eu mais gosto... Mas eu adoro, ninguém detonou com nada, não. Vini detonou. Eu não queria detonei. Dizer o nome. Eu não eu queria não, dizer o nome. Eu não detonei, eu só falei te que... Multa, não... Te multa! Eu não detonei, eu só falei não que os quero anões... Te ouvir. Eu só falei que os anões não têm personalidade, o que é um fato. Que não tem personalidade? Vai te catar. Você não tem personalidade. Tu que não tem personalidade. Eu tenho e ela é horrível. E é por isso e que ela eu é horrível. Eu acho que tu tem inveja da personalidade dos anões. Na verdade, eu acho que tu inveja... gosta de pessoas sem personalidade, mostrando que tu gosta dos anões. Ai, coragem, coragem. Eu procurei aqui The Hobbit Game, eu não sei porque apareceu isso aqui no meio da pesquisa de imagem. Meu Deus. Não está abrindo. E olha, não, não está abrindo. Não está abrindo. Meu Deus. Jesus. Que lamentável. Que coisa linda. Meu Deus do céu. Tá todo azul em volta deles, assim. Eles não tiraram. Eles não tiraram o. Pior que o Chroma Key. Não tirou o Chroma Key direito, cara. Não, não tirou. Ai, meu Deus do céu. Cara, eu acho muito massa. Eu acho que poderia ter sido feito uma adaptação bem melhor pro cinema do que o que foi feito. Eu acho que os filmes do Hobbit, eles são a trilogia nova do Star Wars. São aqueles quê? Filmes assim, tipo, aquela... tá, ai que susto. Calma, não vem me dar um tiro daqui um pouco, né? Tipo, eles são a trilogia nova do Star Wars, tipo, aquela coisa muito maneira visualmente falando, mas que pá, vai ver, a execução é muito triste. Uhum. Como assim trilogia nova? Especifique aí o que tu quer dizer. Episódio 1, 2, 3, é que a trilogia não é mais 1, 2, 3. É. Então não é mais a trilogia nova, né, meu querido? A prequels. Ah, tá, arranja um outro motivo pra encher o saco, então, por favor. Prequels. Não, exatamente, é porque... Eu chamo de trilogia nova, tá? Ok, mas tem o 7 e 8. Eu até levei um susto. Não, concordo contigo. Concordo, eu tô puta, eu tô brava, eu não gosto de ti, mas eu concordo contigo. Não, eu concordo porque eu tinha um baita preconceito com o Senhor dos Anéis, né, gente? Até eu acho importante falar isso aqui. Com o filme? Com os filmes, porque assim, ó, lançaram-se em 2001, não, deixa eu contar, que eu já era adulta em 2001, né, já começa por aí. E daí lançaram, eu acho que foi no mesmo ano que o Harry Potter, talvez? Eu acho que os dois são de 2001, Pedra Filosofal. Eu acho que não. Eu acho que a Pedra Filosofal ou é da mesma 2000. Época. Eu acho que é 2001, porque eu acho que 2000 não tinha cinema na minha cidade. Eu acho que sim. Nossa, pior que é mesmo. Então viu? Vocês já iam... Então, pra mim, eu não tinha... Eu acho que eu não tinha lido ainda. Eu não me lembro, assim, de ter lido Senhor dos Anéis antes disso. Eu li na época do filme, praticamente. Então, porque tem gente que lê O Senhor dos Anéis na adolescência, eu já li adulta, né? Nossa, eu li com 11 anos O Senhor dos Anéis. E pra mim era tudo a mesma coisa. Pô, Harry com 11 Potter. Anos eu nem sabia ler, meu. É porque você é guerreirinho mesmo, hein? Mas aprendi é que a falar com 9. É que eu não lia fantasia na época. Eu tinha outras leituras, assim. Eu sempre li terror e lia clássico, né? E daí... Eu ainda não li. Daí eu vi o filme. Eu me lembro que eu vi com meu irmão. Nossa. Naquela época de alugar coisas em locadora, né? E eu vi o filme e pensei, bah, é tri bom. Que droga, por que eu não fui ver no cinema? Eu me lembro que foi logo, sabe? E daí peguei os livros pra ler, né? Foi mais ou menos isso. Pra você ter ideia, eu não conhecia nada de Senhor dos Anéis, eu fui ver no cinema. E eu tava curtindo pra cacete o filme, quando o filme acabou sem final, eu... Bah, hã? Que droga, é. O quê? Cadê o resto, sabe? Tipo, Não me falaram que ia ter mais filme. Eu lembro que foi, deixa eu ver, eu comecei a jogar Magic em 98. Então foi nessa época que eu comecei com o vislumbre de coisas medievais e fantásticas e o Java 4. E aí eu pá, tava muito na fissura. E aí eu tava muito na vibe 2000. E aí eu mergulhei de cabeça. Assim, e aí, cara, 2001, minha cabeça explodiu, porque daí saiu o Senhor dos Anéis. E o Senhor dos Anéis eu só tinha ouvido falar porque eu andava com uma galera que jogava Dungeons and Dragons, e daí eles falam assim, não, Dungeons and Dragons veio numa parada chamada Senhor dos Anéis, aí, que começou nos anos 70, os caras... Porra, que os caras chapavam melão e ficavam lendo livro com umas viagens na maionese, dos elfos, dos anãos, e aí começaram a querer jogar joguinho, e parada 4 deu, pô, que massa, daí saiu o filme, cara, eu assisti o filme e, tipo assim, foi o meu... Foi um dos meus filmes, O Senhor dos Anéis 1, um dos meus filmes favoritos de todos os tempos, assim, porque, tipo, ele é uma aventura de RPG em um filme só, assim, basicamente. Ele é muito bom, só que aí que tá, eu tinha preconceito sem conhecer, isso que eu quero dizer, e hoje, O Hobbit é um dos livros que eu mais gosto na vida, né, então, pra tu ver como as coisas mudam, né, e eu li realmente por essa época aí, 2001, 2002, por aí. Há 16 anos. No túnel do tempo. É, mas foi por aí. Daí que eu comecei a gostar. Isso aí. Oi, Thay. Desculpa, nem me apresentei pra ti, né? Pois é. Mas eu também tô aqui todo encolhido. Eu não sei, nunca sei. Eu chamo ele de Godoc ou Edson. Edson. Ô, Edson. Eu chamo ele de meu amor. Quem sabe vamos. Tá tudo doido. Quem sabe tu conduz e daí a gente vai falando ao mesmo tempo do... do autor, do coisa, sabe? Porque... Não, sabe por quê? Porque eu tô com um livro, com revista aqui, eu... Ai, que atrapalho. Eu só vou ali pegar uma água e dar uma hora. Tá. Tem que sair na hora de falar. Vamos lá. Não, pera aí, deixa eu ir no banheiro. Sempre, sempre isso. Não, é que eu tô vendo aqui... Tu viu que eu já escolhi 6 partes quase ali, né? Não. 5. Eu não sei escolher 3, não adianta. Quando coloca partes favoritas, cada um escolhe 3, certamente vou pegar umas 5. Como é que se pronuncia esse cara aqui? Bjorn? Bjorn. Eu chamo de meu amor também. Eu sei lá qual é o nome desse inferno, desse homem. Ai, Bilbo, sai daqui! O meu gato está querendo participar. Hã? Foi batizado. Não é que estamos falando de hobbits, né? Ele sabe o que é engraçado, cara? Que desde o começo dessa chamada eu já comi 4 torradas, uma banana, uma travessa de gelatina. Eu acho que é muito hobbit da chamada. Uhum. E tomei uma xícara de café com leite, cara. Esse é só o segundo platinho. Tem o terceiro, acho que também. E perceba que ele te chamou de largo, né? Essa é a janta, vem a ceia aí. Tem a janta, daí tem a ceia, aí depois no dia tem o café, tem o segundo café. Ah, tem o brunch. Em vez do passo largo, eu sou o bucho largo. Que péssimo. Na verdade, eu acho que seria um hobbit, ele seria o pé gordinho. O Vini, ele tá no clima hobbitiano. Mas eu se eu fosse o, se eu fosse o personagem do Senhor dos Anéis, eu provavelmente eu ia ser um elfo, porque eu sou babaca. Os elfos não são babacas. Ah, não! São legais pra caralho, né? Estamos fumando falta, né, gente? Tandruil, vai pra puta que te pariu. Cusão do caralho. Tá, mas quantos elfos tem? Por que, que tem que ser ele? Tem vários elfos e todos eles são babaca, meu. A única elfo que não é babaca é a mina que não existe, pô. Ainda bem. Ai. Vamos lá, então? Vamos. Ah, já acabei a gelatina, viu, João? Acabou. Ai, meu Deus do céu, ele não para de comer. Parei já, agora só chama a banana. A banana tá meio dura, ele tá batendo no vidro. A banana tá aqui, ó, ó. Gente. Vai lá, então. Tava tipo o cara falando, escrevendo assim: não iria mandar uma foto do meu pau, mas vou mandar uma descrição completa. Então é grande, robusto, veludo, coliso, penteiro. Eu gostaria muito. Gostaria muito que bom, isso não estivesse. Ele é grande, duro, rijo, lindo. Ah, isso vai pro extra. Edson, que tipo de droga o Vini está usando? Gelatina do bocão lá, né? Acho que é bananinha. De salsicha. Bananinha. Acho que é aquela gelatina de salsicha ali. Aqui. Ai, que nojo isso daqui, mas olha não. Mas eu não sei como é que tu quer fazer, tu quer que cada um fale o que gostou mais, ou a gente vai falando sobre o livro, Edson? Vamos seguindo o livro, no final a gente fala das partes favoritas. Tá. Não é um livro muito grande, assim. Tá, e o Vini e a Thay vão... O Vini sumiu? Desmuta, né? tá acontecendo? Fala, Dino. Desculpa. Dino tá sem piso. Desculpa, eu tava comendo minha banana. Caralho, você tá comendo até agora? Cara, eu tinha uma banana, agora não tem mais nada. Eu achei que eu não tava fazendo barulho, daí tipo, eu, cara, eu juro por Deus, cara, eu estendi o meu braço pra pegar o mouse. Daí a Karina falou assim, nossa, mas o Vini tá muito barulhento. Daí, caralho, cara, eu tenho que usar uma roupa de vibranium. Você tá usando uma roupa, é, você tá usando uma roupa de jornal com amianto. Eu acho. Não, cara, não tô. Ó, você tá me ouvindo me mexer agora? Não, agora mas... não. Então, meu pau padrão no meu braço vertiginosamente, ele tá voando aqui e eu não tô fazendo barulho. Eu não sei o que tá acontecendo com vocês aí, cara. Leave now and never come back!